Estádio 97, Estádio 97, Estádio 97, Estádio. É, meus amigos, está começando a edição do Estádio 97 pela Energia 97. Em nome de Peugeot 208 com central touchscreen, por R$ 595 por mês, incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Também em nome de BV Financeira. Tá precisando de dinheiro aí para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira, acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo S ser um nome construído com história, tá no ar, o Estádio 97. Boa tarde a todos. Opa! Sim! Boa tarde. Boa tarde. Você vai ver no decorrer do programa. Vai dar merda? Boa tarde. Vai ver no decorrer do programa. Sempre dá merda. Boa tarde, Domingo. Que louco. Oi, Dudu. Ô, seu Bento. Beleza. Deixa eu te perguntar, Bento, uma parada. Pergunta aí, mano. Quando que aquele vidente falou que ia cair o avião aqui na Paulista? A gente não pode perder a data, hein? Novembro. Novembro, acho que é dia 23 ou 26. É, um troço assim. Ah, mas que ano? Agora! Esse ano, ele falou, esse ano. Daqui a pouco, é. Engraçado que aqui nem é... Que se tornou artista, seu Paulista. Eu espero que esse cara esteja errado. Quando que é que vai? Porque, RG, aqui nem é rota de avião. Ah, mas e daí? Às vezes ele perde o... Ele vai desviar pra cá. Não, às vezes ele fica as louco. Torres, as torres gêmeas também não eram rota. Não era rota. Pô, aquele avião de, do cara que ia ser presidente lá, velho. Também não era rota. Aí, lógico que era, o cara remeteu. Então, né? Bento, de rota o senhor não entende porra nenhuma. Vai por mim. Rota... É que eu olho aqui em cima e só vejo ele... Rota próprio. Boa é a polícia. É, vamos lá, seu Bento. Pera lá, na minha época, que conversa, bandido bom é bandido morto, escrotífero. Esse Domênico não existe, viu, mano? Vamos aí ao Corinthians. Só pra te lembrar, hein? Rota pra caramba de helicóptero aqui. Tem aqui, né? Aqui na... Tem. Não, mas pera aí, é avião ou helicóptero? Vamos decidir. É avião ou helicóptero? É aeronave, pode ser até outra leve. Porque na hora que cair, ele vai... Mas posso falar uma coisa? A gente fica fazendo um programa aqui... Antes do Portugal fazer o gobe que eu cortei sem querer. Agora, o gobe, eu, ali na frente, eu fico, passo um monte de avião, viu? Tá lá no inferno. Ah, não, mas pra nós a distância. Mas ele falou que é um número aqui por perto da rádio, viu, velho? Ô, mano, participa da discussão. Não, tem nada de número aqui perto. Vê aí, abre a matéria aí, eu tô falando sério. O cara falou exatamente, vou te falar. Não, não é 1.600. O cara aí falou que era na esquina da Paulista com a Pamplona, aqui na esquina. Então, não é longe. Mentira que ele falou isso. Falou. Ele deu o número. Ele deu o número. Ele falou que ia cair aqui na esquina da Pamplona com a Paulista. Falou, vocês que estão vendo. Ô, mano, tá ligado que você tá procurando aí, deixa o Bento falar do Corinthians. Não, rapidinho, ele que vai derrubar o avião só pra provar que tava certo. É, pode ser, velho, o cara é um sniper. É, né? Deixa eu ver. Mas fala do Coringão aí, Bento, qual é? O Corinthians que voltou em Guerreiro, ele estará de volta no Clássico. Não sei. Por quê? Não sei. Parece que a STJD analisou as imagens aí, estão dizendo aí que o cachorrinho que invadiu o campo era do Guerreiro e vão tirar ele de mais um jogo. Ó. Se é verdade. Pô, eu fiz isso ontem no quadro de humor, mas hoje que eu vi que vai multar mesmo, que absurdo. Eu acho que é. Os caras estão pegando no pé do Corinthians. Pra variar. Oposição, né, mano? Aí, entre aspas, né? Aquelas campanhas eleitorais, como tem também nos times. Coletivo eleitorais. Prometeu aí. Promete. Tevez, talvez Paulinho. Você acha que vem? Ah, isso aí é uma grande idiotice, ô Bento. Eu acho que o cara que promete uma coisa dessas aí, ele tá brincando com a inteligência do torcedor. Com relação, primeiro, ao Paulinho, o técnico do Tottenham falou, não sai. Tá recente, gente. O Paulinho mesmo, se ele quiser voltar, ele tem que pagar aí, tipo, a rescisão dele lá que o Tottenham pagou pra colocá-lo dentro do elenco. E aí sim ele tem o passe na mão, ele negocia com quem quiser. A chance disso acontecer, zero. Então não adianta o torcedor se iludir. Com relação ao Tevez, hoje ele joga no melhor time da Itália, que é a Juve. O cara tem o Pogba tocando a bola pra ele, a torcida gosta do cara pra cacete. Enfim, é uma burrice, velho. É uma idiotice. O cara pode até tentar aí, eu vou trazer o Tevez, eu vou fazer isso, vou trazer aquilo. Mas o eleitor, tá certo? O cara que dá o voto pra um cara desse, que faz uma promessa de campanha dessa, eu não sei nem quem foi que falou isso daí, não sei também. Mas eu acho que independente de quem tenha sido, na minha opinião, falou uma grande bobagem, tá brincando com a inteligência do torcedor corintiano. Que é burrice, o cara fala, não, porque o fulano de tal vai trazer o Tevez. É ridículo, não vai trazer. Não vai. É, com relação ainda ao Corinthians, Bento, o Corinthians ele tem um jogo difícil contra o Santos, Mas eu acho que esse campeonato brasileiro já foi meio que pro vinagre. Por mais que o Corinthians ele jogue bem diante dos grandes clubes aí, quando pega clássico, o Corinthians ele sempre se dá bem. Mas eu não vejo o Corinthians jogando um futebol convincente. Eu não vejo um Corinthians jogando um futebol que justifique ele estar no G4. Não tá jogando. Um time não pode ter um aproveitamento aí de 70% contra os times que estão lá em cima e 30% contra os times que estão lá embaixo. Ontem eu até tava falando com o Mano Menezes lá no nosso programa da Fox também. É, ele falou, pô, o time tá em formação. É verdade que ele falou com você, que é o Mano famoso? É. Mas isso é óbvio. Você veio antes dele, né? Eu comecei na mídia aqui no ano 2000. E Mano Menezes, ele apareceu pro futebol na Batalha dos Aflitos em 2005. E eu vim com isso mesmo. Ah, você é de 80, de 70 e pouco. É nóis, mas você é Mano Brown, eu sou o Mano só. Agora, com relação à justificativa que ele deu, ele falou, o Corinthians tá passando por um período de reformulação, é um time em formação, é isso, aquilo. Respeito o ponto de vista dele. Mas eu ainda acho que mesmo o time passando por uma reformulação, o São Paulo também passou por uma reformulação e tá fazendo gols. Certo? São Paulo tá numa colocação melhor no Campeonato Brasileiro, inclusive numa outra Copa, que é a Sul-Americana. O Corinthians ele já só tá no Campeonato Brasileiro, porque por incompetência acabou saindo da Copa do Brasil. Mas não tem jeito, eu acho que esse ano pro Corinthians aí já foi pro vinagre, cara. Eu não tenho perspectivas, certo. Não. Beleza. Minha perspectiva, ela muda de acordo com a rodada. Eu posso falar uma coisa? Mas hoje eu não tenho. O Guerreiro vai jogar esse final de semana? Guerreiro vai. Possivelmente joga. Então, com uma alegria pra citar isso. Acho, né? Se o STJ tá dando punir o cara de novo. Porque eu digo pra ti que eu gosto muito dele e do outro jogador, que eu não quero falar o nome agora, porque fica evidente, que é o Ralf. Mas quando eu vi que o Guerreiro ia jogar, eu fui na janela, fiquei feliz e falei, sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? O que aconteceu com a bagaça, velho? Boa noite. O Mano falou do negócio do avião. Não existe, Domenico, mentira. Quero dizer pra você o seguinte, o avião, segundo esse vidente... Vai vendo, meu quê? Qual o nome do vidente primeiro? Vai ver. Qual o nome do cara? Qual o nome do cara? O nome dele, o vidente é Juscelino Nóbrega da Luz. Nóbrega! Ele diz... É primo. Diz ele aqui, RG, que é o seguinte. Sim. Que... Ele afirma que em 26 de novembro de 2014... Aí, falei que era dia 26 agora. 26 de novembro. Por volta de 9 horas da manhã... Que barbaridade. Você vai estar aqui, eu não. Palhacinho. Um avião... Não, vou estar vindo para a rádio. Então não venha. Um avião saindo do aeroporto de Congonhas. Ele deu até o nome do voo. Ó, que barbaridade, vocês vão acompanhando. Ele deu o número do voo, fala aí pros ouvintes. JJ3720. Marcelo, vamos ter que começar a ser. Ele diz que terá problemas mecânicos em uma turbina e irá se chocar com um prédio. De acordo com os documentos divulgados pelo próprio Juscelino, o prédio em questão será o prédio do Big Banco aqui. É, viu? Olha a cara do Sombra desesperado já, meu cara. Número 1048 aí. É o número, não é. Nossa, aqui, não. Não é aqui, não é na Pagona? Não é aqui perto, não é não. A gente precisa aqui perto. Domênio, qual que é o número do voo? Qual que é o número do voo? 400 metros, Domênio, que é longe? 400 metros. Olha só. Vai vendo. Mas, ó, se o cara falar que é o nosso prédio, eu não vi nesse dia mais nem pro raio. Mas 400 metros ao lado do Trianon. Mas ele já avisou os caras do prédio. Aqui, ele avisou os caras do prédio. Eu tenho uma dúvida, meu camarada. Aí, ó. Aí, nota aqui do site. Em 29/10/2014, pesquisamos nos sites, né, de vendas online de passagens aéreas. E verificamos que o voo citado pelo Juscelino, vidente, esse JJ3720, que é o voo, vai decolar. Sim. Na data anterior à data prevista por ele, que ou seja, um dia antes. Então, já Elvis. É porque ele não contava com o horário de verão, meu camarada. Então, agora está atualizado. Ele diz o seguinte, ô José, avião visto, vai, né, vai decolar do aeroporto de Congonhas rumo a Brasília de 25/11/2014, 8h32, com possibilidade de atraso de mais ou menos 30 minutos. Domingo, vai para onde o avião? Por volta das 9 da manhã. Então tá começando a ficar bom esse voo. Na turbina e vai se errou. Já errou a data, já. Errou a data. Mas ele acertou o voo. O voo. Quem vai saber pra que você deu, chapéu? O voo, ele vai lá e vê o voo. Você fica no prédio? Você fica? Pode fazer. Vem cá, Sombra, vem. Pode fazer uma vaquinha de todo mundo aí. Não, eu sou. Sobra área ali, ó. Mas 9 horas da manhã. Eu dei R$10, o festival deu mais 5. Tem 15 aqui, prédio, meu camarada. Tem que ficar lá no último andar. No topo. Tem que ficar lá no topo. Vou fazer o link. Vai vendo. É o Silvio nesse horário ou é o palhacinho? 9 da manhã, Silvio Ribeiro. Silvio, vou fazer o link pro Silvio desse horário. Lá no topo prédio. Do prédio. É, estamos aqui, Silvio, aí, aguardando a porra do avião. Não. O que me deixa mais surpreso nisso é o RG acordar cedo. De resto, não duvido de nada. Por essa justa causa, eu acordo. Ah, RG. E não acorda, é as porreta lá embaixo, né? Esse tem que acordar, velho. Último treino antes da decisão, viu? Pé de galinha. Último treino antes da decisão o Peixe fez hoje. É. Certo? Ó, escuta. É verdade? É. Eu não avisei aqui sexta-feira pra não botar o cabra, que o cabra era asa de borboleta. Então. Aí botaram o cara. O catra. Exatamente. E o cara se machucou? Você não quer o catra, irmão. Você não quer o catra. Vocês estão de brincadeira comigo. Vai. Mas amanhã, né, RG? Dia do corredor de fogo, alçapão, amanhã tem tudo lá na Vila Belmiro. Eu juro que eu não ficaria esperto por nada, velho. E é isso aí, RG. Domênico tá na ilha. Robinho e companhia, tem que ir pra decisão amanhã. Trabalho, estádio cheio, né? Nossa, teremos um estádio cheio pela primeira vez em 2014, né? É isso aí. Tem sombra. Vamos aguardar, né? Dado nego acertar, RG. O quê? Eu tô fora esse papo. RG. Vamos marcar uma reunião com o Leandro Damião no prédio esse dia, meu. Vai dar do cara acertar aí, ô. Você foi bem agora. O que você acha, Domênico? Vamos marcar uma reunião com o Leandro Damião. Aonde? Felipe Menezes. Você foi bem agora. Wagner, Ademilson. Aí você pode marcar nesse prédio. Aí você pode pôr, leva os caras lá. Mas aí você tem que trazer um bom pai de santo pra fazer os caras jogar, viu, velho? Eu tô fora. É só o susto que eles vão levar se for verdade, velho. Vamos sair, ó. Mas numa dessa, ó, seu nome ia aparecer assim naquele letreiro, sabe, no negócio das vítimas lá, a fotinha assim, ó, Domênico Gato. Não, Domênico Gato, cacete, não vou estar lá, só pra você. Domênico Gato. Né? Que maldade. Quando aparece lá, Domênico Gato, não. Sabe quem agora? Eu não duvido de nada. É isso. Eu também não duvido. Você ficaria lá? Não, eu tô fora. Vocês serviriam como Marte, gente. Eu não virei nem pra cá. Queiroa, nesse caso. Marte Luther Sombra. Não. Presta atenção, presta atenção. É melhor não. Marte Luther Sombra. Pavão é bonito, mas não depila a perna. Presta atenção, vocês estão loucos. Pera aí, você já ficou de olho na perna do Pavão? Pera aí, que esse porra aí. Você nunca viu o Pavão? Do Silvio Luiz agora. Você nunca viu o Pavão? Fala, balado. Me chamou aí, balado. Como que é a frase pro Silvio, velho? É, vai. Pavão é bonito, mas não depila a perna, velho. Ah, essa aí é boa, malandro. É, eu tenho uma aqui que era pavão, é bonito, mas não depila a pena, malandro. Estádio 97 tem oferecimento de Peugeot 308 Active com teto panorâmico e taxa zero. Venha hoje dirigir o seu. Também Grupo S, um nome construído com história. Hello Food, quer pedir comida? Hello Delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um hello! Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. As manchetes de quais clubes já foram? Corinthians e Peixe. Só que é o seguinte, deixa eu te falar antes de... Esse rapaz aí foi lá num programa de ele pegou as cartas lá, ele levou cartas lá, RG. É sério, ele levou as cartas lá. Todas elas autenticadas antes. Ele registrou. Quando ele fez a previsão, ele fez antes do acidente acontecer. Protocolou. Ele acertou o negócio da Malásia, lá do voo da Malásia, que assumir. Que o Neymar ele acertou o negócio do candidato aí do presidente. Eduardo Campos. Ele acertou. Não, mas só precisa tudo ver. Com data antes ali. Mas peraí, Domênico. Aí precisa ver também se não tem carta marcada nesse jogo. Ah. E se um parente dele for da torre de controle e mandar o avião pro lado errado de propósito? Falar, vira à esquerda. 50 metros, vira à esquerda. Número da lote da Mega Sena, ele não... Ele foi no programa, ele falou que não é assim. Ele não... Aí eu vou prever agora o número pra me enganar. Ah, sonha. Isso não. Ele tem sonhos. Ele sonha. Ele sonha e aí ele fala, puta vida. Porra, então sonha com o número lá, pô, da Mega Sena. Mas você não sonha com aquilo que você quer. E bem lembrado, meu amigo Bruno Riz, que disse que aviso o RG que pela margem de erro, dois dias a menos, o vidente ainda tá correndo. E pessoas sensitivas não tem sonhos que possam se auto-beneficiar, entendeu? São pessoas que... Você é sensitivo, menino? Eu já fui, Aguinaldinho. Eu vi. Eu tô sentindo que você queima. É verdade. Não tem esse papo. Tá sentindo que você queima. Isso é verdade, não tem esse papo, cara. O cara é um sensitivo de garbo. De garbo, né? Eu não pago não. E ele sabe quando ele vai morrer ou não? Você paga pra ver, mano? Não, não paga. Ele sabe quando ele vai morrer. A mãe de Ná morreu, ela não sabia, mano. RGG explicou que ele não pode escolher o que ele vai decidir. É nóis, juro. Tricolor. Tricolor? Tricolor. Olha. Sim, tricolor. Tá vendo? Mas antes eu vou falar da HDI. Pode falar. Vou falar da HDI. Você tá fazendo foto pra posteridade aí, mano? Imagine que você tá no seu carro esperando o sinal AD. De repente, batem na traseira do seu carro. Você não previu essa batida. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Anderson Silva. Você não vai querer arrumar confusão com ele só por causa disso, né? Nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto está na mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira, não é, Benjamin? Olha só, amigão, você já conhece o Credi Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV. O imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Perfeito, narigudo. Continuando com as manchetes, seu Bento. Vamos aí. Olha, você falou em avião, atrasou o voo, hein? Ó, deixa eu te falar, mano. Chegaram lá hoje só. 13 horas lá, mano. Fiquei lá 13 horas lá, pelo amor de Deus. Cheguei pra descansar lá, mano. O color chegou só hoje lá, na como... Quanto tem de altitude lá, Portuga? Zero, mano. Hã? Zero, porque não tem altitude, não é Guayaquil, é... Olha... É Quito, mano. No outro dia, o Portuga nada, falou mano. De um o jeito... O que foi? Que se a direção do São Paulo estivesse ouvindo, eles iam até comprar tubos de oxigênio. Mas, ó... Cilindrão. Não deixa ter altitude, mano. É zero. O susto que o Rogério Ceni levou, porque o Rogério Ceni tava escutando o programa. Aí o Rogério Ceni... Sim. Como assim, velho? Eu errei as datas do time, velho. Kaká, né? Que está solteiro oficialmente, está na campo amanhã. Mano, Rubens. Né? Ai, que delícia. Aqui. Repete isso, menino. Momento agora, né? A minha teta subiu, menino. É, então, repete. Kaká está solteiro. Ah, eu vou fazer o que? Mas você consegue imaginar o Kaká solteiro falando, puta, tô solteiro, uhul! Vou sair com o RG, uhul! Não, mas não consegue imaginar. O Kaká falando assim, vou dar um peão hoje à noite pra pegar umas minas. Mas o Kaká hoje tá com cara de mal. Não tá? Então, tá, o Kaká tá. Assombrado, tentando. Depois que ele deixou a barba crescer, é, não é? O Kaká hoje ele levanta, ele encara o adversário. Olha, ele aprendeu a chamar os outros de bundão ao invés de bobão. O Kaká, velho, solteiro agora na night? É. O quê, mano? Ó, dou seis meses pra ele virar o novo Adriano. Mano, se você fosse mulher e encontrasse o Kaká na night, você ia dar em cima dele? Se fosse mulher? É, opa. Claro. Rico. Hã? Rico, deve ter um minduizinho desse tamanho, né, RG? E agora não é mais, Você acha que não vai chifrar. Mas peraí, mano, mas baseado em quê que você começa a julgar o amendoim das pessoas? Ele é sensitivo, ele olha na cara e imagina o tamanho, entendeu? Ele é sensitivo. Você sonha o Kaká, o Kaká, viu? Ô Bento. Cada um o seu... O Kaká, não. Cada um dos seus poderes. Não, negativo. Pequeno. Mas, ô Bento, o Kaká, tem cara daqueles moleque que não tomava banho quando você vai jogar bola, aqueles chuveiros assim, que é coletivo, aquele bagulho assim, que é uma pá de cana, igual a cadeira. Tá ligado, RG? Era sempre o último e ficava com a mão no pipi, assim. O Kaká deve ser aquele cara... Você tá embalado em restaurante, o cara que entra pra dar um mix e entra no banheiro fechado e não no mictório é porque tem um negócio pequeno. É verdade. O cara que entra ali e não vai fazer o número 2. Você também já observou isso? Não, repara. Mas ele tem razão. Olha, tem umas pessoas observadoras. Claro. Estatística de peru. Quando vou no mictório que tem 3, eu fico no do meio, que é pra não ter erro. Porque vai ficar alguém do seu lado. Você é o famoso manjavara. Não, eu não sou, não. Você está equivocado. Eu não exponho meus romances. Você é assim, entendeu? Olha quanta parada eu conheço aí. Você viu quanto especialista aqui, cara? Você viu que... Olha, em 2 minutos de programa, descobrimos o humano. Mas só pode falar. Não, só pode falar quem não precisa ficar com aquele negócio de autoafirmação. Exatamente. Estamos muito bem resolvidos. Fala aí, Bento. Vai ser louco, tio. Pô, mas você tá falando dos outros, né? O mano na rola olha pra cara do cara e fala: aquele lá deve ter um piruzão. É isso aí. Não precisa tá, é isso aí, senhor Barba. Amanhã é o jogo. É amanhã, velho. Vai com tudo. Boa vantagem. Ah, Eu vou te falar, o São Paulo sempre faz gol. Pode perder por... É onde a diferença? Pode perder até de 2 pra levar pros pênaltis. Depende. Não, de 2 não. 3x1, os caras levam. Tem o critério, só não tem na final. Ah, é? É, eu acho de bom... Só não tem o critério na final. Eu acho que é bom pro São Paulo que o São Paulo faça 2 gols aí, senão... Coisa para encrespar. O time tá cansado, hein? O time tá cansado. O time do São Paulo... Primeiro que eu acho, concordo com tudo que o Muricy fala e muita gente no futebol fala. É um absurdo o que se joga no Brasil. É um absurdo. Eu entendo, respeito o que vocês falam, mas, ó... Se você quer time voando em campo, você não pode ter jogo a cada 3 dias. São Paulo jogou quinta, jogou domingo e joga quarta. Isso significa que em 7 dias são 3 partidas. É muito desgaste. Porque desgaste aí o nego vai viagem, falar aí. Pô, o nego vai falar assim. É, mas é. Cidadão acorda às 6 da manhã, chega em casa às 9 da noite, etc e tal. Mas você não tá trabalhando ali medindo o seu desempenho físico, é diferente. É. Não tem amigo ali. Você não depende do teu corpo. Né? Você depende, mas, sim, não, mas nessa, não dessa maneira. Depende da profissão. É que quando você fala de esportista, ele tá sendo condicionado pra. E outro, o cara tem que estar no limite pra render sempre. Tá sendo condicionado. Todo dia preparado pra aquilo, né? Olha, isso mesmo, viu? Continuando com as manchetes do Estádio 97, o oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. Também, Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Quem é, seu bem? Porco. Nós. Não cai mais! Não cai mais! Será, RG? E tem torcida Peugeot pra Palmeiras e Galo. Yes. Lembrando que é em Pacaembu. Em Pacaembu. Pacaembu, saiu de forma oficial mesmo. Foi confirmado no Pacaembu. Confirmado no Pacaembu, então... O show vai sair primeiro? No... Que absurdo, hein? Não sei. Se jogar contra o Sport acho lá, não. Acho que vai ser contra o Sport. Se for contra o Sport lá, tá. O Promacrater é depois. Oh, mas no Brasil, aí o que impera é a burocracia, hein, Bento? Por causa de um papel, o Porco não vai poder estrear a Nova Arena, hein? Pois é. Que absurdo. Por causa de um papel, Domênio. Ô, Domênio. Fazer o quê? Não deixaram. Mas um papel, às vezes, faz falta. Mas aí, ô, dependo da hora, né? Aí, seu Bento. Você é maldoso, olha, véio. Olha só, ó, Leandro com edema no pé é desfarque contra o Atlético Mineiro. Quem volta é o Lúcio pra esse jogo aí. Né, mano? É, né, o Domênico? Então, confirmado no Pacaembu mesmo, 19h30 contra o Atlético Mineiro. 19h30 contra o Atlético Mineiro, tá certo. Certo. Sábado, né? Sabadão. Jogo com a torcida Cheiro de empate. 97. Ai, não brinca não. Com isso. É... Se ganhar, já saiu da zona dos rebaixados. Vai depender bastante do que o Atlético Mineiro fizer contra o Flamengo, acho. Também acho. Se ele passar, ele não vem aqui completo. Se ele conseguir, porque pra ele passar, ele tem que. Vai se ter ele que esforçar. Perder, vai vir que vai ser, se ele vai perder, ser um ele jogo vai duro, hein? Se ele perder. Ó, ontem o Atlético Mineiro, só pra informar, afastou umas figuras conhecidas. Três figuras conhecidas. O Jô. André. E mais um menino lá atrás esquerdo, lá, Anderson Conceição. Emerson Conceição. E aí, cara, o Atlético Mineiro é um puta time, mas... deixa eu falar mais informação que eu fiquei sabendo. Fala, vovó. Porque reativaram a bocha lá. Viu, RG? Sim? Reativaram a bocha. Ah, é? Fecharam a Turiaçu ontem com o Cone, a gente jogou. Tudo na rua. Na Turiaçu? É. Mas ela caía naqueles corvos. Pô, mas já tá cheio de onde, faixa de ciclismo agora. Nos corros? Agora também, agora vai ter pista faixa de bote. Faixa de bote, é. Pros jovens ciclistas, pros velhos é bote. Bom, parece que o Henrique tem proposta do time italiano do Sassuolo. Você vai todo dia lá no Vou pra saber as informações, mas é verdade isso. E é bonitinho, que a velha vai lá levando uns bolos. Ela né? Viu lá e já. E ela arranca a informação. É. Você fica nas alamedas lá dentro? Ela fica de chale verde. A Dona Olímpia é conhecida. Chale verde. O pessoal vende lá aqueles negócios de... Como é que chama? Peru? É. Na porta do estádio, eu vendo bolo. Mas então você não fica nas alamedas ali? Não. Passeando com o Mustafa. Não gosto. Não. Eu fico na minha. Você fica lá no... E outra coisa, você parece... Você nunca paquerou alguém lá dentro? Não, eu sou paquerado, é diferente. Mas acho que é brincadeira. Ninguém me quer mais. Tá com mais notícia que eu, fala aí. Não, parece que o Vardívia também vai renovar, viu? Já o empresário dele sinalizou que vai. Você vê que mudança na vida, tá vendo? Olha aí, o Vardívia. 30 dias. Hein? Quem também vai pagar o que ele ganha lá? Quem? Você queria, Dodô? O Parmeira. O Vardívia é mais 2 anos? Lógico que sim. Então pode ficar feliz. Se ele tiver com essa mentalidade, melhores jogadores em atividade no Brasil hoje, quando ele quer jogar e ele tá querendo, é isso aí. Tá bom, a vovó veio com umas informações. Vem com umas informações. E vou dizer mais, tentaria segurar o Henrique, sim. Lógico que tentaria. Mas tem que comprar. Tá fazendo ele, gol, já se habituou ao time. Por que eu não seguraria o Henrique? É 2,5 do Mirassol. É do Mirassol? Não é porque... Não é porque... Mas tem lá. Tá o Leandro. Então, mas não é porque... É... Muita gente acha que o cara é grossão, mas tá, ele se habituou, cara. Tá bem, tá jogando bem, tá fazendo gol. Tá, você, não vai. Um jogador, você tem que tentar segurar jogadores que estão... Sabe um jogador que dá pra traçar um paralelo, eu acho, entre o Henrique? Lembra do Brocador? Mesmo estilo. É. Mesma coisa. Mas depois ele sumiu, hein? Depois... Mas ele foi vendido, foi parado. Não, mas não, no ano seguinte, no Flamengo, esse ano ele começou mal, hein? É que ele se contundiu, ficou um tempo fora. Tô falando assim, são jogadores que de repente têm faro, fazem gol, mas tecnicamente são extremamente limitados. Exatamente. Eu contrato o Rodrigo. Qual o Rodrigo? Tem faro. Ah, mas esse aí tem mais dinheiro que os clubes. Esse aí não precisa mais. Desculpa disso. Desculpa a piadinha. Então traz de volta o Lopes, que esse aí também tem um bom faro. Lopes, o cheiro do gol, né? O cheiro do gol. Lopes, o cheiro do gol. Esse o Luciano, ó. Eu não gosto do estilo de programa, mas o que ele faz muito bem feito, o Rodrigo Faro. É verdade. Não, ele é bom, hein? Ele é bom no que faz. Eu também não, muito mas... Muito bom no que faz. O Rodrigo, mas reconheço faro... que o cara é bom. Ele tem talento. Hoje, hoje é você tirando o Silvio Santos, que é o Alconcura, é o Pelé. O Rodrigo Faro é o melhor e não tem pra ninguém. Ele é bom mesmo. De apresentador de TV é o melhor. Quem tinha tudo pra ter um bom faro era o Benjamin, né? Eu posso falar uma coisa? Eu acho o Serginho bom, hein, mano? Serginho Grosso. Porra! Será que ele tá protegendo? Será? Não, eu acho mesmo, já falei pra ele. E puxa saco. Muito bom, garoto! Mas é outro perfil. É outro perfil. Ele também é bom no que faz, mas é outro perfil, né? E por que eu tô fora da televisão, Silvio? Porque não dá, Bibu. Ah, mas você já acertou. Então, eu vou voltar. Acertou o quê? Eu vou voltar. Vou voltar, daqui a pouco nós vamos falar com o Motinha, que tá no stand da Peugeot, no salão do automóvel, tá bom? Falar em Peugeot, tem torcida Peugeot Estádio 97 para Palmeiras e Galo em Pacaembu. É só ligar e dizer, quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Também dizendo, quero ver a Peugeot no Salão do Automóvel, você concorre no final do programa a um ingresso pro Salão do Automóvel com direito a ir na área VIP da Peugeot. É, dessa área que o Mota vai estar falando. Imagina, e são dois sorteados por dia. Quer ir no Salão do Automóvel? Área VIP da Peugeot? Diga, eu quero ver a Peugeot no Salão do Automóvel. Você concorre no final do programa. Mas prêmios não param. Sabe o que eu vou fazer hoje? Sim. Porque hoje eu tô um cara bonzinho. Hoje todo mundo que ligar, vou dar um ingresso da Festa da Véia. No Hopi Hari. Hoje todo mundo que ligar... Eu vou dar um como ingresso assim, da festa da Vera Hopi Hari. É porque eu tô bonzinho hoje. Liberou a bagaça pra bonzinho. Todo mundo hoje? A bagaça não, o ingresso. Ingresso. A verdade é melhor que o plano de governo, é o ingresso que você acabou de dar. É melhor que o Proratec, ou minha casa, ou minha vida. Você só contribui pro governo. O pessoal gosta tanto da festa da Vera. O pessoal ama tanto, você entendeu? Que, pô, vamos fazer essa brincadeira hoje, vamos, todo mundo vai ganhar. Mas hoje. Eu achei legal. E hoje são só 20 virgens. É, só 20 dedinhos, virgens. Então liga aí. 3284-7097. 3284-7097. Só os virgens vão participar. Daqui a pouco tem piada com o Juca. É. Daqui a pouco tem informações de todos os times. O Motinha falando lá do Salão do Automóvel, do estande da Peugeot. Programa tá muito cheio legal, hoje. Um programa recheado. Cheio. E com muitas novidades em breve acontecendo aqui no Estádio 97. Tá bagaça bom? Lotada hoje. É, bagaça lotada. Vai tocar Mastruba, Dodô! Vai. Começou. Alô. Alô. Alô. Aí doençou eu. Não, você não. Alô. Alô. Quem é? É Rodrigo. Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, e você também? Bom, graças a Deus. Rodrigo do quê? Alô? É Rodrigo Alessandro Benguela. Benguela. Ah, ah, o Benguela. Eu sei fazer a boquinha, ela fica até sem dente, quer ver, Domê? Sai pra lá. Very hard, sweet. Domênico, roubaram já. Minha pedra ontem. É, não sei que foi. Eu descobri que rouba. Foi você que devolveu minha pedra. Eu não assisto, eu não posso dizer o que é isso aí. Nossa, eu descobriram, meu. É, eu não assisto. Que saco. Ô, velho, quantos anos, hein? 36. RG 3.6 hoje, é legal, né? 36 ou não? Isso é com a avó Olinda, velho. A avó quem? Olímpia? É. O que que é? É Olímpia, velho. Você não sabe nem o nome do personagem. É minha parente de Recife, a avó Olinda. Olinda. Cabeça grande. A avó Olinda que gosta. Olímpia. Ah, Olímpia? É. Ela por quê? Ela que gosta, velho. É. Tá bem, quê, e usar benguela, entendeu? Ah, sensacional! Gostei, aí salvou a hora em grande estilo. Quem costuma saber o tamanho de benguelas é humano. É. Assim, o seu som... Fale por você. Você ficou falando não, dos fale por você. Você assumiu mesmo, mano. Fala agora. Eu falei, o Kaká tem cara que tem amendoim. E vou dar um conselho. Dizem, vou dar um conselho muito importante. Porque antigamente, nas estradas, tinha muito isso e acontecia muito acidente. O quê? Não soltem o carro na benguela. Ah, sensacional! Então, eu dizer isso. Aí é que tá. Olha só. Tinha uma música do Roberto Carlos que dizia, né, o caminhoneiro. É. Eu me ando com cuidado, não me arrisco na benguela. Exatamente. Aí é que tá. A diferença do RG para um Hélice mortal. Para um Hélice palhaço. Para um Hélice palhaço também. Isso é uma das maiores lendas que eu já ouvi, velho. Não desça com o carro na banguela. Não, é ruim fazer, mano. Que ruim fazer? Aquele negócio de freio motor só serve pra desgastar o motor e queimar combustível. Você tá descendo imigrantes, Domênico Gato? Ó, é só aqui, ó. Ponto morto, tá certo? E deixa ali, ó. Você tá louco. Vai conduzindo assim, ó. Uma seladinha. Ó, só para no radar, velho. É louco, só para no radar, mano. Só para no radar. Ó, o que ferra o freio é aqueles pé de breque que desce a serra inteira com o pé no freio. É isso que ferra. Ah, agora, se você vai dosando a velocidade, velho, vai dosando a velocidade, o que fede é a embreagem quando tá queimando. É. Esse cara que dirige com o pé na embreagem, isso daí frita a embreagem. É diferente você dirigir o tempo inteiro com o pé no freio do que você dosar, né, velho? Ó, eu desci da serra. Não dá, não, cara. Eu desci da serra. De falar serra, bobagem que você tem gente que escuta o programa. Você tem que descer vai fazer engrenado. O que você tá tem que descer para. Engrenado. Engrenado para carro velho. Para de falar bobagem. Tem que descer a serra engatado, menino. Fale pra você. É mais gostoso, é mais fácil. Jogar água quente. É uma lenda, mano. Ai, meu vai, Deus Domínio, do céu. Vai, Domênico, assume, senão vem. Velho, qual que é o bairro, o Sombra que tem carro automático, ele deixa no ponto morto. Imagina. O Sombra não faz na hora da serra, lá pra economizar combustível. Ele não faz essas coisas. Ainda mais jamais. Carro automático, esse tá louco. O Sombra não faz isso. Ó, velhinho, qual que é o bairro que você mora? Eu desço no S, velho. Eu moro... Saiu o Benjinha, vai acertar a faca na moca, mano. Ó, Benjinha, moca. Ó, Benjinha. Olha lá. Cretino, igual. Igualzinho. Ah, é, ouvindo, mas mas é igual, é igual. É igual, é igual. Perfeito. RG, isso é bom, cara. Falando sério agora. Quer fazer stand-up? Não. E o time? O time é o Coringão, mano. Ah, Coringão, mano. É nóis, mano. Na Moca só tem corintiano. Ei. É isso mesmo, Dona é isso Leste, mesmo. Né, mano? Dona Leste é tudo nosso. Ô, amigão. Pode amigão? Falar, mano. Ô, Benguela, tá ouvindo aí bem? Tô ouvindo, sim. E a sua expectativa, cara, do Coringão nesse Campeonato Brasileiro? Você acha que o Corinthians ainda consegue pegar uma vaga nesse G4? Ou você concorda comigo que o ano já foi pro vinagre? Olha, mano, é difícil, hein, meu? Tá muito embolado aí os pontos. E os nossos jogos aí não vai ser jogos fáceis, né? Ainda mais com o técnico que a gente tá aí. Se Deus quiser, vamos ver, né? Eu torço, né? Mas realmente é difícil pra chegar. Ah, mano, vocês eu vou falar criticam... real pra você, velho. O Corinthians tá mais embolado do que pelo de poodle, mano. Pelo de poodle? É, tá mais embolado, mais enrolado ali do que pelo de poodle. Pelo de poodle jeito. Sem banho mas, ainda. Mas, Rodrigo, vocês fazem críticas aí ao Mano Menezes. E ontem, no final do programa, o Benja lembrou bem. Não que eu tenha procuração pra defender a opinião do Benja, mas apenas uma... Mas tá defendendo, né? Hã? Tá defendendo. Não, eu não tenho indiretamente você tá defendendo. Defender, mas ele lembrou bem. O Mano Menezes, na primeira passagem pelo Corinthians, fez uma excelente passagem. Quando ele foi embora pra seleção, os negros chorando na coletiva. Dirigente chorando na coletiva que ele vai embora. Você acha que ele desaprendeu? Ou de repente é porque não houve um casamento legal, uma sintonia legal? Talvez o elenco não seja tão bom. Que aquele elenco daquela época lá, tinha o Ronaldo, que ajudava bem. Tinha o Christian verdade. E Elias jogando muito. E o Ralf. Tava amado. O presidente era outro. Não, o Ralf ainda não tava. E o Ralf só queria falar, Ralf. Ah, só pra você querer falar, né? Será, era o Christian. Será que é liga, o Mano né? que desaprendeu? É. Ou será que agora é um outro momento, um outro liga. Time? Outro contexto. É... Não, realmente o elenco é diferente, mas eu acho que o time não absorveu a personalidade dele, entendeu? Então, acho que ele não conseguiu colocar em prática o que ele queria nesse retorno que ele teve pro Corinthians. Eu rebato esse argumento aí, Sombra, da mesma forma como eu falo dos ex-jogadores que voltam ao clube. Mas você rebate porque você não gosta do argumento ou porque é simplesmente o Benjamin que deu essa opinião? Não. Porque você, tudo que o Benjamin fala negativo. X, você fala Y. Não. Se o Benja é rosa, você é não. azul. Negativo. Você tudo quer rebater o Benjamin. Não, não quero rebater, eu rebato com argumentos e vou falar mano, o porquê. Ô, mano, ou o grupo, de repente, não aceitou aquela tirada do Sheik de lá, talvez até. Porque ele com a vinda dele saiu o Sheik, saiu. Paulo André, saiu o Douglas, saiu uma série de jogadores. Então, de repente também isso não dá uma mexida? Porque você sabe que grupo é grupo, com né? Em relação véio? Ao Sheik, o RG, eu acho que não é por causa da briga dele que ele teve ali com o Emerson Sheik que o grupo talvez aí passou a não gostar do Mano Menezes. Mas é a mesma situação, Sombra, um ex-jogador, quando ele volta pro clube, geralmente não é a mesma bola que o cara joga. Isso é regra. Isso é regra. Talvez 1 ou 2% aí, talvez contraponha isso que eu tô dizendo. Tem exceções, mas o cara, quando volta, RG, ele não volta jogando a mesma bola que ele jogou na primeira vez que ele esteve lá. É verdade. Foi assim com Elias, tá certo? Foi assim com inúmeros outros jogadores aí que passaram pelo Corinthians. Neto, Marcelinho. Mas não é só do Corinthians. Você lembra o Cicinho quando voltou pro São Paulo? Eu tô citando o Corinthians, que é o time que eu torço. Mas com relação ao técnico, Sombra, muitas vezes acontece isso também. O cara volta com mais bagagem. Muitas vezes ele não volta com aquela ambição que ele tinha no começo. Tá certo? Muitas vezes ele já volta achando que ele tem o rei na barriga. É complicado, RG. Sem contar o fato do Corinthians estar passando por esse processo de reformulação também. Mas em nenhum momento você lembra, por exemplo, que assim, você fala... Talvez uma visão equivocada que você tenha, mas assim, o Jadson foi pro Corinthians, eu falei pra você, gente... Já disse, porra, já. Olha, ele não passa de um... Quando tá bem, não passa de um bom coadjuvante. Quando tá bem... Não, mas ô Sombra, com relação ao Jadson, e ele foi um cara pra chegar, pra assumir a coisa de armador. É. O Renato Augusto, ele veio baleado há uns meses atrás, falou assim, ó, o cara não tem confiança pra jogar... Tá baleado. E hoje a gente sabe que um jogador sem condição física é complicado. Mas, ô Sombra, com relação ao Jadson, eu fui a favor da troca, primeiro, pelo fato do Jadson no Corinthians ser uma incógnita. No Corinthians eu entendia que o Jadson seria uma incógnita. Diferente do Alexandre Pato, que eu já tinha uma certeza que ele não daria mais certo. Tava na cara que ele não ia dar mais certo no Corinthians. O Pato, depois daquele pênalti que ele perdeu, ele ficou sem ambiente. Não adianta qualquer crítico vir falar, Regi. A troca foi interessante. Foi naquela época, naquela oportunidade, inclusive, o Jadson, quando ele estreou no Corinthians, o RG, ele foi bem. Ele foi bem. Vou falar, foi o Campeonato Paulista. Mas foi. Em determinado momento, ele foi bem. Eu acho que foi interessante. Então, eu acho que naquele momento, não tinha mais como segurar Alexandre Pato no Corinthians. Nem um num lado e nem o outro. É melhor você apostar numa incógnita, que você não sabe o que vai acontecer, do que numa certeza que você tem que não vai dar certo. Mas, mano, aquela invasão era o Mano que tava lá, quando teve aquela primeira invasão, foi com o Mano? Foi agora. No começo do ano. Agora, Mano, só voltando no lance do Jadson, acho assim, o Jadson é um cara... Puta, se falar que ele não sabe jogar bola, você é burro. Ele tem habilidade, sim, ele é tal coisa. Mas é um jogador que, se você encostar uma marcação um pouco mais firme, ele não chama responsabilidade. Ele é encostador de bola. Um certo momento do jogo, quando o outro volante tá marcando, ele vai começar a tocar a bola pro lateral, passe lateral, passe pra trás. É um jogador, puta, sabe? Fala aí, Rodrigo. Eu concordo com o Mano, viu? Eu acho que o que ele falou é verdade, principalmente contra o Pato, tá? Uhum. O Pato realmente menosprezou a grandeza do Corinthians com... Quando ele bateu aquele pênalti ali, entendeu? Aí as pessoas às vezes me criticavam ali, viu, amigão, na época. As pessoas vinham, pô, mas tá pegando pesado com o Pato. Mas é que tá, quando o cara vai pra uma decisão de pênaltis ali e ele perde o pênalti, às vezes acontece. Sim. Aconteceu com o Dinei contra o Palmeiras ali na Libertadores, aconteceu com o Vampeta, com o Marcelinho Carioca. Existem formas e formas de você perder um pênalti. Você bater um pênalti cavadinha contra um goleiro que nada mais, nada menos é o Dida. É o Dida. Na minha opinião, é uma imbecilidade, de uma cretinice sem tamanho. Ali ele cavou a própria cova. É totalmente displicente, né, mano? Mas, amigão, pensando já no ano que vem, vamos deixar um pouco o Campeonato Brasileiro de lado. No ano que vem, porque... Sobre a troca de Jadson e Paulo Henrique Pato. Paulo Henrique Pato. Alexandre Pato. Alexandre Pato. Eu acho que quem se deu melhor foi o Corinthians. Porque o Jadson bate melhor falta do que o Pato, com certeza. Inclusive agora estão ouvindo francês, meus amigos. Mas tudo que você fala é sobre cobrança de falta, não tem problema. É porque o que eu mais sabia fazer é a coisa mais bonita no futebol. A falta deveria valer 2 gols. Agora, um abraço aos meus amigos franceses, Matuidi, Pogba, Loris e Reginaldo. Loris também? Tá bom. O goleiro lá, que é ruim pra diabo. Agora, Reginaldo? É Reginaldo que está morando lá. Ah, entendi. É francês. Mas, ô amigão, deixando um pouco aí o Campeonato Brasileiro de lado, já pensando no ano que vem, se você tivesse o poder ali do voto, de assinar aquele cheque, de trazer um jogador, quem você contrataria pro Corinthians dentro da realidade do futebol brasileiro? Paulo Nobre. Você vai ter o poder de assinar o cheque, eu trago Paulo Nobre. É. Trazer jogador, O Sombra tá rápido hoje, mano. Hoje ele tá... Fala aí, amigão. Realmente, mano, eu acho que o Guerreiro tá muito sozinho, né, na frente, então acho que precisa alimentar mais as bolas pra ele, entendeu? Porque mesmo entrando aí o menino novo lá, como é que é o nome? O Malcom, o Luciano... O Malcom, que é o novo, né? O Luciano... Tem o Tocantins também lá. Ele entra e faz o golzinho dele, então eu acho que... O Amapá? Tá bem, mas eu acho que precisa realmente forçar o meio campo, entendeu? Mas é verdade, velho. O Guerreiro tá mais isolado do que prostituta viúva, né, velho? É, tá na tá meio perdido. Prostituta viúva? Mas quem? Como que é uma prostituta viúva, meu? É porque geralmente ninguém quer. Prostituta casada. Então, geralmente ninguém quer. Aí, de vez em quando, sempre aparece aquele cara que fala, vou te tirar dessa vida. O aí Domênico, o cara vai lá e tira. Você sabe que o Domênico era muito disso, né? É. Ele fazia o SOS prostituta. Ele saía na noite. Nada de eu não, filho. Ele passava o Natal com ela. Você viu o cara sabendo disso? Olha, antes ele conhecia a esposa, tudo, etc e tal. Na época de São José dos Campos. Eu preciso arrumar um sentido pra minha vida. Ele ia de zona em zona. Ele ia lá tentando tirar as meninas da vida, falando, não fica nisso, não é legal. Que bonitinho, Dodô. Não, mas, ó, palmas pro Domênico. Palmas, palmas. Quando era Natal, ele tinha cheiro do Papai Noel. Não, mas, ó, eu conheço um cara que explorava esse lado sentimental, viu, Domênico Gato? Eu conheço também. Um cara que era praticamente um bandido. Ele chegava nessa época aí, tipo, de festas, aí que a família mora longe. O cara levava lá aquela cidra barata, aquele panetone duro da padaria. É mesmo? Ah, velho, você conhece, você sabe quem que é. Fala nome aí. Não, amigo, gente. Ele levou pra apresentar pra mãe e pro pai. Ó, minha namorada. Iam jantar, levava em festa. Levava. E a mãe e o pai. Mas que faz sua namorada? Mas eu conheço um também. Trabalha com entretenimento. Eu conheço um também que a menina se abriu com ele. No aniversário dela, o cara falou: não, vamos dar um rolê. Vamos dar um rolê. Levou a menina lá, tirou daquela vida lá. Foi como se fosse um dia de princesa, tá ligado? Pra buscar. Ah, mano! Um dia. Levou. Uma bonita pra caramba. Levou mano. Pra comer lanche, tá ligado? As mulheres subiram na mesa, dançaram na mesa. É verdade. Vamos lá. Olha que legal, hein? Mas. Olha, dava um livro, hein? Isso aqui são os bastidores dava do Estádio 97, mas a gente não vai ler. Bastidores podres do Estádio 97. Mas não vamos dar nome aos bois. Rodrigo, você já tentou tirar alguém da vida? Não, ainda não. Então, mas aí que tá, a história da prostituta viúva, porque ninguém quer. Aí quando um pega um cara, um louco que tira da vida e fala, não, vamos morar, vamos fazer uma família, vamos fazer tudo aquilo lá, aí vai lá e morre. Ixi. Aí depois já era, acabou a chance da mulher. Ela teve que voltar pra vida. Teve um que virou picado aí, né? Tirou a mulher da vida e virou picado. Como que é? Um virou picado. Ah, tá louco. Esse foi tirar a mulher da vida. Ah, esse é verdade, hein? Ô, Benguela, um abraço pra família, pra você não tem abraço não. Um abraço pra família. Não, ninguém quer dar um abraço na Benguela. É, o Sombra também, menino. Não. Ele é dos nossos. Não. É verdade. Não. Você já abraçou muito a Benguela, Grinaldinho? Não, mas eu acho que o Banguela é mais gostoso. Abraçou a Benguela. Abraçou o primo dele, que é o Binguelo. Ah, você. Eu não sou, não. Você está equivocado. Eu vou te processar, sua safada. É. Ô, Rodrigo, então, olha, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Você quer mandar um abraço pra alguém? Obrigado, sim, mano. Obrigado a todos vocês aí, meu. Eu ouço vocês há muito tempo e realmente é a primeira vez que eu liguei hoje. Obrigado. Acompanho o estádio aí há, meu, acho que praticamente uns 10 anos aí, nunca tive a oportunidade. Hoje que eu tô em casa, consegui dar uma ligada. Conseguiu. Dia dos Virgens, hoje mano. Então, consegui quebrar aí, ó. Lacre. Nós vamos fazer em breve aí o dia do Médico. Virgem. Ô, velho, nós temos que fazer legal, um dia. Bacana. Em breve, lança. Hoje é o dia do médico, nós vamos sortear uma profissão, só pode ligar daquela profissão. Eu acho legal. Mas aí o cara faz o quê? Passa o CRM no ar? Vai ter que provar pra gente que é melhor. O cara passa o CRM no ar. Vai responder umas três perguntas. Vai responder três perguntas. É louco, o cara vai pegar a receita que ele foi lá no otorrino lá, vai falar, ó, o CRM do cara tá no carimbo. E o que que for as meninas que trabalham nesses lugares? Aí o Domênico vai saber quem é. Vai fazer entrevista pra perguntar se é ou não, é? Sim, eu vou saber. Como é que você sabe? Eu conheço bem aí muitas meninas que vocês conhecem também. Não, tá vendo, Ceará? Conhece bem. Eu já namorei com uma, seu Sombra tava comigo, rapaz. Ah, isso já me contaram essa história aí, viu? Seu Sombra tava comigo. A mulher veio até com cheiro de hambúrguer. Na época era tão difícil dar um beijinho, a filha da mãe, 300 reais. A filha da mãe virou. É. Virou, mas era bonita, viu? 300 reais. Porra, mas olha, em 2004, isso, 2000... talvez, 2003, 2004, se era 300... 10 anos atrás. Porra, hoje 10 é hoje. Anos depois, quanto será que tá, meu? Pra você ver a inflação do país. Eu deveria fazer o Pronatec. Pra ver como é que ela tá hoje. Ela caiu. É verdade, o rendimento dela da 10 anos. Fazer o Pronatec. Mas oba, o filé mignon, pra dar 10 anos atrás, era um preço. Hoje... É outro filé mignon, mas continua sendo filé mignon. Mas é outro, não é a mesma peça depende, de carne que você vai comprar. Depende, esse negócio de filé mignon aí, depende, hein? É. Mas o filé mignon já foi mais caro. O filé mignon, o filé mignon... Por incrível que pareça. O filé mignon é puta carne sem graça, velho. Não, não é sem graça não, é legal. Mas eu acho sem graça, o sabor mas ruim. Mas lembra, quem comia filé mignon? Esse ó, a melhor carne, RG, pra churrasco, na minha opinião, é a fraldinha, cara. Eu adoro fraldinha. Eu acho melhor que filé mignon. dá um pau no filé mignon. A carne que eu mais gosto também é fraldinha. Acho melhor que filé mignon. É a carne que eu mais gosto também é fraldinha. Fraldinha. Isso é chegada, né? Maria, gosta de uma fraldinha. O Gabi gosta de uma fraldinha? Uma mistura de uma linguiça com uma fraldinha dá uma delícia. Coração de alcatra, você gosta? Agora me desculpe. Se for novinho, é carne nova, novilho novo, eu vou pra cima. Me desculpe dizer pra você. Mas não existe novilho velho. Mas era com o que José é novo, entendeu? Eu falei. Tudo me remete a novo mesmo sendo a mesma coisa. Eu falei algum tempo atrás e vocês me desculpem. Ah, você. O negócio agora é comer ovo. Comer ovo? A dificuldade tá aí, você por tem que comer ovo? Porque agora a situação do país obriga a comer ovo. Pô, mas ovo é legal. Ovo é bacana, você fazer um omelete na sua casa, você coma ovo. Pô, não fazer precisa um ovo frito, jogar um salzinho muito em cima. Muito bom ovo. É bom, hein? Ah, ovo é legal. Com arroz. Omelete ovo meio, é bacana. Ovo meio com a gema mole, com arroz. Bom. Estrelado. Ovo estrelado. Ovo é uma delícia, ovo na boca. É, né? Ovo no queixo. Seu ovo é mole, Aguinaldinho. Tchau, Benguela. Um abraço. Tchau, valeu. Valeu. Um abraço. Valeu. Mas você vê, olha a participação do Benguela, que coisa sensacional. Vendeu até ovos fritos. Tá bom. Olha, vamos agora falar com o Mota, que tá no stand da Peugeot, no salão do automóvel. Boa noite, senhor Cláudio Mota. E aí, Motinha? Boa noite, seu Sombra. Tudo bem, seu Sombra? Tudo bem. Como que tá por aí, salão do automóvel? Tá um barulhão aí, né, cara? Deve tá bombado o stand da Peugeot, né? Muito cheio, chefinho, muito cheio. Nós estamos aqui no stand da Peugeot, na sala VIP, o pessoal lotado aqui, viu? O stand da Peugeot maravilhoso, né? E nós estamos aqui no stand da Peugeot, no Salão do Automóvel, para falar do 2008, o grande lançamento da Peugeot. É a grande marca do evento aqui. Então, a primeira mão para o público brasileiro. Esse grande lançamento acontecerá aqui por aqui no primeiro semestre de 2015 para concorrer no segmento de SUVs, crossover e compactos. O Peugeot 2008, chefinho, que será fabricado aqui no Brasil, em Porto Real, no Rio de Janeiro. Inova ao associar como nenhum outro prazer de dirigir de um hatch e a robustez de um utilitário esportivo, privilegiando o requinte, a versatilidade e o conforto. Venha ao stand da Peugeot e conheça de perto um carro com estilo inigualável, espaçoso, aerodinâmico e com muita tecnologia. Esse é o Peugeot 2008, chefinho. E Domênico, ó, o Palmeirense está mandando um abraço para você aqui, o Aldo, Palmeirense. Aldo é gente boa, né? Aldo é gente boníssima. É, Aldo é gente boa. Ó, o Sérgio Moreno, no Corinthians, também está mandando um abraço para todo mundo aqui. O pessoal aqui está se divertindo muito. E daqui a pouco, chefinho, eu volto e aí com mais novidade. Tá bom, então daqui a pouco mais novidade com Mota, lá direto do stand da Peugeot, no salão do automóvel, certo, Motinha? Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidar de uma... Mas é uma coisa, né? Você vai no salão do automóvel, é bem barbeado, né, mano? Opa, com é certeza, né, Sombra? Sabe por quê? Por favor, né? Seja apresentável, né? Às vezes tem uma mulher... Que nem a gente, que trabalha em rádio, mas preza sempre em fazer a barba diariamente. Lógico, mano. Claro. É isso aí. Sabe por quê? Você nunca sabe uma boa oportunidade que você pode ter na tua frente, né, RG? Ainda mais num salão desse, tá cheio de mulher, às vezes a mulher fala, vamos engraçar com aquele cara. Opa, só tem nave, velho. A da avião, velho. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Não. Somos imbatíveis no videogame quando a gente joga molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigons, mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, RG número 2. São produtos para o barbear, como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também. Vai fazer aquele topetão bonito, é, tá ligado, né? E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Olha só que beleza, hein? A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal, legal demais, é isso mesmo, valeu Bozano. Broca, põe um som aí que a gente vai ler umas mensagens que chegam através do aplicativo da Energia. Ainda não baixou? Baixa aí, é legal demais. Ó, Criss Cross. Olha aí. Criss Cross, é Clayton, legal pra caramba. O Clayton Soares Rosa mandou só mensagem boa, hein, pra cá. Só boa, só Clayton legal. Palmeirense. Esse mano não esconde o zóio de treino, adora ficar imaginando o órgão da rapaziada. Isso. Ele é aquele cara que chega no vestiário quando tá todo mundo pelado pra ficar observando. Isso, mano. Eu adoraria ver um órgão, por exemplo, o seu rim exposto. Ah! Tá certo? É verdade. O seu rim tirado a sangue frio. Horror, eu adoraria, mano, ver. Não, não, mas aí não. Adoraria. O cara mandou uma mensagem tão inofensiva e você vem com quatro patas. Pra ter a mente, cara, é um boçal. Sangue, sangue, sangue. O João Eudes. É. Olha, ele só mandou o seguinte. Que bichona, hein, mano? Mandou isso? Mano, que bichona. Ah, o Cacá que separa, que tá no mundão. O Sandro escreve, o Sandro Parejas, Parejas, ele vai lá, Sombra, peça para o Ben já parar de amolar o Mota. O Motinha é gente boa, mas tá no contrato do Mota, meu moto, é uma condição, se ele não for amolado, não serve. Sabe nada, inocente. É igual faca. Não é? Faca tem que ser amolada. Tem que ser amolada. É, sabe nada, inocente. O Felipe Hart. Ó, coração valente. Nossa. Mano, não sei se o mano vai saber, talvez ele tenha um palpite. Pergunta pro mano qual o tamanho do amendoim do Odivan, do Clebão e do Júnior Baiano. Que isso? Como assim? Ó, por exemplo, eu, se fosse mulher, eu não arriscaria. Não arriscaria. Não arriscaria. Você imagina que eles têm um amendoinzão, é isso? Não sei, é isso que tá falando. Mas eu... que é isso? Mano, arriscaria. Mano, se fosse menina, você tá com medo de estragar o brinquedo. É. Ele ia ter medo de estragar o brinquedinho. O mano tá dizendo que eles têm paçoca. Né? Sabe, ó, a minha opção sexual, eu sou lésbico. O Sombra, sabia por que ele chama o Odivan, esse zagueiro? Sabia? Sabe a história? Não. Não, juro, porque os pais dele, eles eram fãs da música Odivan, do Roberto Carlos. É mesmo? Odivan. É. Porra, eu não duvido. Não, mas é verdade, isso já foi... Isso é verdade. Por isso que eu não duvido. É verdade. Tá certo. De novo, Sandro Parejas. Eu gostaria de saber qual o profissional da rádio que faz o papel do senhor Bento. Senhor Bento. O senhor Bento, ele é um sujeito. O nome dele é Bento da Silva. Senhor Bento, primo Sauro. Do grande DJ Adriano Pagani. Sim, sim. Exatamente. Que mora no Jardim Louveira, interior de São Paulo. Sim. Deixa eu ver aqui, o Ricardo Furtado. Benja, com o namoro do Maurício com o Domênico, como fica o Rude? O Benja não tem como responder agora. Que isso? Que isso? E Domênico, você não vai dar pro idiota dele? Eu posso ser dos dois. Só se for namorar com a tua mãe, você pode ser dos dois? Não vale a pena. Posso, tô aqui pra isso. Não sei, a mãe dele deve ser legal. Não. Ah, que isso, mãe? Mãe de quem? Do ouvinte, amamentou assim. Legal, é. Vamos namorar a mãe dele, que ele deve estar oferecendo. Você já namorou a mãe de algum ouvinte? Não é legal. Deve ter amamentado 5. Mas por que não? Hoje de manhã, o palhacinho quis namorar a mãe do rapaz que tinha 62 anos, ué. E qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Não é verdade? Então, qual o problema? E ela gostou. Ele mandou um beijo na boca dela. Mandou um beijo na boca, a velhinha ficou toda feliz. É mesmo? É, tô falando pra você. É, mas ela já pensou sendo a primeira dama da Palhaçoques Enterprises, é? É, porque ela é malandra, já olhou o dinheiro do cidadão que tá rico. Mas você imaginou ela dizendo onde vão trabalhar hoje os carrinhos de pipoca do palhaço. Exatamente. Olha, você vai atuar nesse metrô, você na porta daquele shopping, não é não? É, ela tá nesse... Empresa do palhaço fatura. Pura se fatura. O Márcio Pio. Senhores, como sugestão, estou enviando uma ideia, acho que bem desenvolvida, poderá ajudar a incentivar os torcedores a se comportarem e terem atitudes de verdadeiros seres humanos. Lá, mano. Não sei se é utopia minha, mas ainda sou do tempo que as torcidas assistiam as partidas e torciam juntas. Tá bem. Com o padrão FIFA, os times agora entram no gramado juntos. Acho que devíamos aproveitar essa ideia e expandir para as torcidas também. Quando acaba a partida, quase todos os jogadores se cumprimentam e trocam as camisas. Também já vi por diversas vezes eles tomando cerveja juntos e indo até em baladas. Isso quer dizer que eles são amigos e que só durante a partida cada um defende o seu lado, o seu pão. A ideia é a seguinte, mostrar que o futebol para a torcida é apenas um esporte e portanto deve apenas se torcer. Ele sugere aqui... Quando os times entrarem em campo, é a sugestão dele, que eles devem se dirigir às duas torcidas e saudá-las juntos. Não adianta. É utopia. Ele ainda fala, tudo bem, ele falou que ele pode parecer utópico, mas é a opinião dele. Deixa ele expor. A gente às vezes dá vazão. Se o cara chega e fala da previsão de amendoins do mano, a gente dá ênfase. Por que não para uma opinião do cara que quer apenas a paz? Mas nós temos dizendo, que dar atenção a todos os casos do mundo. Mas eu tenho também o direito de esculachar com ele. Não tô esculachando. Acho que seria legal pra caramba. Mas não acabou ainda. Seria muito legal. O que mais ele quer? Após o término da partida, independente do resultado, os dois times novamente vão se dirigir às duas torcidas para saudá-las novamente e agradecer pelo apoio. Terceira opinião dele aqui, a terceira ideia dele. Com isso, a ideia é mostrar para as torcidas que a partida é disputada, para a torcida é apenas um esporte, um lazer, e que deverá morrer ali a rivalidade, assim como acontece com os jogadores após as partidas. Cara, eu acho interessante. Quero dar parabéns e quero um coral de ram-ram para eles. Só tem um detalhe, RG. É, eu vou pegar um exemplo claro do jogo do Palmeiras contra o Bahia lá agora. Os caras estão piando. Os caras lá, o jogador tem um QI de ostra e quis brigar com o nego. Ou seja, já tá errado ali. Acabou o jogo. Quanto mais da torcida. Acabou que o jogo, não, o cara tá indo pro vestiário. Assim, no meio do jogo. Porque assim, no meio do jogo acontecem algumas coisas no decorrer da partida. No começo os caras se cumprimentam. Você já viu? No começo tem o hino. A equipe que é a anfitriã espera os caras saírem. Entra junto. Vai cumprimentando, vai cumprimentando. Sai lá. Todo mundo se cumprimenta. Ao fim dar do jogo, RG, acontecem N coisas no campo que os negros brigam e não tem mais. Você sabe o que acontece? É o seguinte, se dentro dos 22 que estiverem em campo, 20 tiverem a minha índole e a sua, e duas tiverem a índole do Domênico e do Benja, minha? Ferrou. Já era. Minha? Ferrou. Já era. Por que ferrou? Minha? É, complicou. Já era. Não, senhor, eu sempre fui da paz, tá louco? O porco e vou dizer uma coisa, o único estádio estádio que dá certo é o estádio 97. É que o Mano tá corintiano do meu lado, o Portuga Portuguesa, o RG Santis do meu lado, o Sombra, aqui o São Paulo, tudo junto. E nós não brigamos. É verdade. Uma loira São Paulo. E por que eles não fazem isso? O exemplo maior é nós que estamos dando. É, mas é que a gente não precisa aqui dividir uma bola, né? É. Às vezes você se e ainda assim a coisa aqui se acirra de vez em quando. Mais ou menos. Quer acabar de vez com a violência? Só? Porque eu acho que o que acaba fomentando a violência é o fato de não haver a briga. Tem que fazer igual o hockey no gelo. Começaram assim? A se estranhar, o juiz separa os dois e fala, vem cá, sai na mão aí. Porque é aquele negócio do oba-oba que acaba provocando, sabe? Tipo, começa a formar aquela bola de neve que acaba estourando, RG. Olha, pega os dois, puxa pelo braço e fala, quer sair na mão? Ó, sai na mão os dois. O ser humano gosta de uma briga. Você viu o gol? E principalmente gosta de ver uma briga. É lamentável. Mas desde que você tá na escola, todo mundo fala, fica provocando pra dois se matarem. Forma rodinha, né? Isso desde 1900 e Guaraná com rolha. Você já brigou na escola, Rudy? Discussão de zoar a mãe, sim, agora... Porrada, é não. Mesmo? O que falavam que você não gostava? Falava que sua mãe é linda, etc. Era gostosa. E é verdade. É mesmo, cara? E aí eu ficava bravo. Como assim é verdade? Não, tá louco falar que sua mãe é gostosa? Mas ela é mesmo, ela é mas bonita. Mas a sua mãe é muito bonita. É, não pode falar que sua mãe é gostosa. Como é quando fala que a sua mãe é gostosa? É uma velha louca. Você por que você só trouxe o seu pai aqui e não trouxe sua mãe? Meu pai também é gostoso. O Mota achou. O Mota achou? O pai é gostoso. É, não, eu se incomodava com o pessoal comentando da sua irmã ou não? Da minha irmã, não. Da minha mãe, sim, mas aí. Agora fica quanto muito, mais você liga pra essas fica coisas, fica muito, pior, fica muito chato você falar que a sua mãe é gostosa. Deixa que eu falo. A sua mãe é gostosa. Tá bom, RG, obrigado. Olha, agora eu tô tranquilo. Agora? Nossa, agora, você agora imaginou o RG seu padrasto, Rudy? Aí ia ser legal, ué. Por quê? Ia ser um padrasto legal. Você é um cara legal, RG. Lógico. Pô, RG, falar nisso, eu ia ganhar. Ah, mas ó, na boa, não dá pra pensar isso. Imagina a RG falando tchau, boa noite. E abrindo o roupão já assim, fechando a porta, abrindo o roupão. Tocando nos lençóis macios. Os botões da blusa. Você mora com sua mãe ainda? Não. Não mora mais? Moro solamente. Ela sofreu muito com a sua saída de casa. Também, né? Acostumada, minha mãe é minha amiga, tá, além de tudo, né? É, então, você não devia ter saído. Não, só meu pai, toma esses rumos, né, cara? É, toma esses rumos. Trilha triste aqui. Você aprendeu a fritar ovo? Então, uma hora a gente tem que sair de casa, né, mano? A mãe dele não aguentava mais ir dormir com o Aguinaldo e acordar com o Sérgio Malandro. Ó, posso falar? De manhã eu sou mal-humorado, maluco. É mesmo? Posso acordar com o Datena. Olha, o Maicon escreveu pra nós... Falou aqui através do aplicativo. Não manjo nada de futebol, mas sou fã do estádio 97. Tudo que sei do meu São Paulo, aprendo e aprendi com vocês. Ô, Maicon, valeu, cara. Muito obrigado. Da hora. Não seja falso humilde. Todos nós achamos que sabemos muito. Seja falso humilde. É, o Ronei Pereira. Sorteio ingresso pelo aplicativo, por favor. Vou sortear o ingresso agora da véia pelo aplicativo. Pro primeiro que mandar agora uma mensagem através do aplicativo e disser qual é a banda que toca essa música. Essa aí, ó. Olha lá. E é sensacional. É pra primeira mensagem que chegar na nossa caixa. Não é fácil. Nossa caixa não é outra coisa? Era. Presta atenção. Nossa caixa não é aquele lado. Presta atenção. O Vitor Porto Calaf. Lembram quando o Mano disse que não transaria com a Débora Seco porque o Falcão deveria ter uma marreta e ela deveria estar estragada? Que porra é essa? É, o Mano já fazia isso. Ele já falou aí. Eu não valorizo esse tipo de coisa mesmo, não. É a mesma coisa, você pegar, por exemplo, um carro de um cara que é fumante. Ele fuma dentro do carro. É a mesma coisa. Você vai pegar a Débora Seco, depois ela tem namorado com o Falcão do Rapa. Isso. Eu não. Uma vez viajei, cheguei num hotel, era 1:30 da manhã, só tinha um apartamento pra... E era disponível. E era de fumante. Nossa! Isso aí deve ter sido em Las Vegas. Ah, mas você foi. Só pode, ela, tô falando. Deixa eu dar um conselho pra você. Se algum dia falarem pra você assim, não, fica lá no Flamengo, era uma noite só. Você tá louco, você tá louco. Gravaram o albergue lá nesse Flamengo. Você tá louco. Muito louco. Leva bom ar, porra. Não, tá louco, mano, eu enfiava a cabeça no travesseiro pra não sentir o ar, cara. É só que você quer respirar, mas você não pode. Sabe outro que tem esse cheiro? Sensação de você precisar respirar e não poder? É nesse nível, sabe outro que tem esse cheiro de mofo? Não vou falar o nome do hotel pra não queimar o filme. É aqui, ó. Não vou falar, mas é aqui, ó. Você sabe onde é? Ele não tira o chapéu. Não vou falar onde é. Não vou falar onde é. Ô, Fábio William. Ah, aí, mano. Desce a serrinha de Taubaté na Banguela. E você vai ver onde você vai parar. Bacana. Eu vou contando. Eu sempre me desafio na serra. Acho que a serra de Taubaté é uma das mais malditas. Nossa, que existe. Nossa, essa serra... Vai virar presunto. Você já pegou a serra Tamoios ali, né? Aquela que vai pra Tamoios. A Oswaldo Cruz, você já pegou? Não, não é a Tamoios. Aquela que vai pra Caraguá, lá. Não. Ela cabe Ubatuba. Chama Oswaldo Cruz. Caraguá é Tamoios. É Cruz mesmo. Peraí, qual que é? Aquela que desce pela... É de Taubaté até... Passa aquela... Não é aquela estradinha que desce... São Luís de Paraitinga. Não é aquela que desce Ela sai de Ubatuba. Não é de Resende que desce por ali pra cá. Não, foi a pior que eu vi na minha vida. Aquela lá, bicho. Olha, é Taubaté ou Ubatuba. Aquela lá tem a caverna, como é que chama lá? A garganta do diabo. A garganta do diabo. Vocês já pegaram isso aí? Sombra, vou te falar. Aquele dia eu pensei que nós íamos... Quem tava dirigindo? Não era o Domênico. Era um amigo dele. Era um amigo meu, Serginho que levou a gente. Tava dirigindo. O Sérgio faz esse trabalho aí. Traslado. Não é você. O Serginho, o outro amigo lá. Vocês não conhecem a de Petrópolis, Teresópolis. É mesmo? Mas você pegou essa de Taubaté? Ah, eu conheço. É terrível. É aquela que você tem que parar e fazer manobras pra curva? Essa, né? Olha, Teresópolis, você tem que manobrar na curva. Você olha o caminhão lá embaixo. A Tamoios é se estacionar perto dessa aí. A Tamoios não é ruim, não. Muito louco. Dá pra correr, não. Não dá pra correr, mas essa aí, que sobe da banca, é pior. Peraí. Eu ouvi Outback? Lógico. Eu ouvi? Ouviu. Tá dando fome. E existem vários motivos pra você ir até o Outback. Seu time contratou aquele craque, almoço no Outback. Dodô já falou que se renovar com o Valdívia, ele vai almoçar no Outback. Eu vou. Ganhou ingresso pra final, jantar no Outback. Seu time foi campeão, happy hour do Outback. Só lá, mas só no Outback, você tem um menu de carnes com cortes exclusivos e preparados de um jeito único. A ribs on the barbie. Meu Deus do céu. Uma costela de porco defumada, grelhada, preparada com ingredientes selecionados. Meu, e é cuidadosamente regada com um molho barbecue, servida com fritas e cinnamon apples. Se prepara para esse outro aqui, ó. O Herb Crusted Filet. É um filé mignon temperado com ervas finas. Ele é servido com molho Cabernet Merlot e vem com uma combinação, é o arroz pilaf e cebolas grelhadas. Ave Maria. Ainda mais nessa hora, 6h36, a gente fazendo o programa agora. Almoçamos 1h da tarde, tão morto de fome. Tudo com a qualidade que você conhece. Não dá pra perder. Corra pro Outback. Explore o seu momento. Outback. Estádio 97. Trazendo mais ouvintes. Não oferecendo. Que foi? Não. Eu fechei que me borrei na calça na estrada de Mangaratiba. Essa ele se borrou. Se borrou. Você tá na estrada de Mangaratiba. Aí você chega na serra. Assim, não tem mais como seguir. Não, mas essa é pior. Essa não aí. Tinha como seguir, não é, Domingo? Porque foi assim. Eu tava. Eu fui no banco de trás e o Porto foi na frente do motorista. Eu fui ver no filme lá. E ele queria ir atrás com você não deixou. Não, fui ver. Fui assistir um filme. Ouço os caras falar. No meio da noite. Um com o outro. E escuro pra cacete. Aí eu tirei o fone, né? Parei o filme. Olhei e falei: cacete, mas aonde nós estamos, velho? Escuro, velho. Você não via nada lá fora. E a estradinha, cara, era uma serra em declive, né? E vou dizer agora, era um pra ir, outro pra voltar. E olha lá se não dava um pra ir pra voltar. Às vezes não dava nem um pra ir, um pra voltar. Era um sorte. Jogar o carro meio no mato pra passar, velho. Com emoção. Mas não tinha ninguém nem na frente, nem atrás. E o Portuga num desespero, velho. Ele não, fala a verdade, ele chorava. Calma, não, quase. Mas quase é porque chorou. O motorista falou assim. Quase. Ele pegou na sua mão, vou falar pra você. Não, mas quase chorou. Aquele malandrão, sério, da quebrada, não, que não tem medo de nada. Eu vou te explicar o porquê que eu fiquei mais apavorado. Ficou com medo, meu frouxo. Eu ria. Vou contar pra vocês. Sabe por quê? Agora eu vou contar pra vocês. Quando eu dava risada demais. Ele não ri, não, meu. O motorista olhou pro senhor e falei, não ri, não. O motorista olhou pro senhor e falou assim, estou perdido. E o GPS não funciona. Eu falei, aí tava escrito. GPS. Estrada em obras. Falei, velho, vamos ver o seguinte. Aí a gente passou, calma, vai. A gente passou num lugar, Portugal. Não é seita ali. Ali é uma seita. É uma seita que eu vi. Por isso você tá louco, uma tá vendo coisa. Tô falando vendo pra você. Como assim? Deixa eu explicar que pra você. Ele viu umas estátuas lá. Ele achou que era uma seita. Viu umas estátuas. Portugal parece que viu um monte de mulher pelada. Ele ficou nervoso. Sério, tô falando sério, né? Eu também tô. Mas é verdade. Sério. Ah, vai, você aí. Viu o coelhinho chupador. Aí deixa eu contar pra vocês, sombra, é sério. Aí a gente foi na porra da estrada e tava lá escrito, estrada em obras. Falei, velho, você conhece a porra aqui? Ele falou, não. Falei, então volta. Aí passamos por esse negócio dessas seitas aí e ele seguiu. Mas não era seita aquilo. Segue. Seguindo. Portugal chegou. Nenhum carro desceu. Só a gente tava subindo, sombra. Quando a gente chegou na estrada, que era o fim da picada. Ah, não era o fim. Ia embora. Não tinha mais ia. Ela ia. Só tinha pra voltar. Não tinha, tava terminado. Ah, é. Nós que resolvemos voltar. Aí, sombra. Assim que falamos, ó. Não, ninguém subiu, ninguém desceu. Assim que nós fomos lá fazer a manobra pra descer, veio um cara de moto todo de preto, bem do lado. Falei, o quê? O cara tá esperando normalmente quem se perde aqui. Vai fazer, não. Vai roubar o carro. Vai sentar o dedo em todo mundo. Que horror. Cara, ah, que gostoso. Já era. Aonde é isso, meu? Calma, Portugal. Não, calma. Ninguém, mais de uma hora na estrada. Ninguém vai, ninguém volta. Aí quando você vai fazendo manobra, aparece um motoqueiro todo de preto, apontando a luz de cheia. Quando o Domênico falou... Quando o Domênico falou, ele vai sentar o dedo por tudo, voltou de bermuda. O cara da moto, ela passou, foi embora. Onde apareceu o cara? Foi embora. Aí o Portuga realmente tava com medo. Tô falando sério. Tava com muito medo e eu dando risada. Eu tava rindo, porque eu tava achando engraçado o Portuga no desespero. É, mas não tava? Eu tava rindo. Engraçado, mas... Aí ele parou lá o carro, porque o Portuga queria fazer xixi, que ele já tava quase fazendo as calças. Ah, ele queria fazer xixi por trás. O Portuga desceu. Sentado. O Portuga desceu fazer xixi, apareceu um cara do nada, velho, do lado do mato. Ele fez xixi esse pelo fio fora. Sério, apareceu, além de tudo, apareceu esse cara que esqueci. Você fazendo xixi por aí não dá muito certo. Teve uma vez que foi fazer xixi na porta da delegacia. É um doente. Né? Lembra que o otário? Quase foi preso. Aí ele chegou pro cara lá. Aí o cara falou, você tá maluco? Aí ele, irmão. Eu tô apertado. O cara falou, apertado é a cela que eu vou te jogar. Aqui, seu otário. Olha, vamos a mais ouvintes no 3284-7097. Oferecimento de Peugeot 308 Active com teto panorâmico e taxa zero. Tem um esperando por você na rede Peugeot. Também oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Vai tocar o Asdrubal. Só ouvintes virgens, hein? Só ouvintes virgens, Dodô. Toca Asdrubal. Abaixa o volume aí, baixa, por favor, hein? Por favor, você que conseguiu a ligação, abaixa o volume. Alô? Alô? Quem é? É o Zinho. Zinho? Zinho. Zinho. Ora, que jogou futebol, Zinho? Não, é ele não. Ah, pensei que fosse. Ah, cozinha, eu vou longe, filho. É Zinho, mas qual o nome completo? É Luiz Paulino. De toda filha. Por que Zinho? Luiz Paulino? É, porque eu esqueci de primeiro, quando eu era pequeno, me chamava de Luizinho. Ah, entendi. Bom. Tá certo. Ô, tá Domênico. Bom. Alô? Paulinho, Luiz Paulino. De Souza Filho. De Souza Filho. Em 94, o Brasil ganhou o título, né? Assim, mas foi sofrido, né? Foi, você não acha que se o Parreira jogasse cozinha aberta pra melhorar a penetração pela esquerda, não ia ser melhor? Sei, Gima aberto. Isso eu não sei. Não é ruim, né? Isso eu não sei, isso é com você. Mas você gostava do Zinho no Palmeiras? O Zinho no Palmeiras jogou muita bola. Gritou gol do Zinho, né? Dodô, gritei. Então a pergunta eu rápida... Eu vibrei muito com o Zinho. Ah, você se entregou, menino! O seu cozinho. Bem que eu sabia! Mas é verdade. Demais, mano. Acabei de falar. Demais. Tem que desenhar na lousa? É, desenha. Vibrei muito cozinho em campo. Seuzinho em campo. Meu, quem dera. Cozinho. Quem dera. Não, com o Zinho. Ah, entendi, que pena. Pergunta rápida. Traria o Zinho do passado ou renovava com o Valdívia? Oi? Acho. Peraí, abaixa. Boa pergunta, hein? Como pergunta, é? O Zinho jogou muito no Palmeiras, hein? É, e aí? Acho que dá pra jogar os dois juntos. Dava pra jogar os dois juntos, mas na minha pergunta não dá. É uma ou outra a sua pergunta? Na minha pergunta não vale. Eu acho que ia ficar com Vardívia, viu? Aqui, o Zinho, o grandezinho, né? Do passado, por isso que eu... Lógico, rapaz, vou dizer uma coisa pra você. Acho que eu ficaria com o Zinho. Eu ficaria com o Vardívia. Você não viu o Zinho jogando. Como não? Ah. Tá louco? Para que O Zinho foi pra seleção brasileira, gente. Vocês estão loucos. Eu lembro do Zinho. Muita gente criticava ele, que falava que ele era enceradeira. Foi. Campeão do mundo. Lógico. Verdade. Mas continuando, campeão, continuando com o interrogatório. Mas ô Luizinho. Quantos anos você tem? 40. 4.0. Demorou. Se a vida começa aos 40, e aí, ó. Mas qual é o nome dele? É o Luizinho. Alô? Então presta atenção que eu vou fazer uma pergunta rápida pra você, hein? Pra ele? É. Presta atenção. Vai. Você é santista, corintianas, Paulino? Ah, sensacional! Sensacional! Você vai ver, eu vou revelar, é forte hoje do meu programa. O Carlos Alberto saiu correndo aqui. Vai ser complicado. Ô, meu velho, qual que é o bairro que você mora? Jardim Cumbica. Essa conversa vai ficar E qual que é o time? É, o meu time é aquele do melhor meio do Brasil, atualmente. Renato Augusto, sobe o hino. Alô? Desculpa, quem que é, Ganso? Renato Augusto. Não. Tô falando. É aquele que veste a camisa verde e branca. O melhor meia do Brasil hoje é Valdívia. Valdívia. Ele é palmeirense. Eu tenho certeza do que eu tô dizendo pra você. Paim falou, respeito pai. Vai na torcida. Você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Sábado agora? Hã? Vou. E como é que fala? Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Aê, Zinho, é nóis. Aê! Pô, tá lá, então você tem que estar com seis. Não pode levar acompanhante? Não. Não, pode. Não. O ingresso é individual. Só Deus, gente. Infelizmente. Minha filha tá chorando aqui perto de mim. Não tem jeito, não tem jeito. É individual. Não cabe no ônibus, não cabe. É montadinho o lugar. Aí não deu, será? Não deu, infelizmente não deu. E aí, tá acreditando no Verdão agora? Que você tá assistindo os jogos? Conta pra mim aí. Ave Maria, eu assisto todos os jogos e é gritando aqui dentro de casa. Que aqui tem uns corintianos muito... Chato. Muito nojento aqui perto da minha casa, que é Ave Maria. Chato. Bom, nojento não, porco. E o Palmeiras só tá saindo desse rebaixamento por causa do Valdívia. Se não fosse o Valdívia e o Fernando Braz, não saía. Soletre Fernando Braz. Pensei que você ia esquecer o goleiro. É, o Praz tá ajudando o Palmeiras, viu? Ajudando. Mas também tem os meninos também, né? Que você tá achando lá, da garotada da base que tá subindo aí. Isso. Então tá bom. Ozinho, e você quer mandar abraço pra alguém? Fica à vontade, meu velho. Vou mandar um abraço pra minha esposa, Lúcia, e pra minha filha Letícia, e pra todos os ouvintes. Letícia. Minha filha, olha aí. A Letícia, né? Meu Deus. Isso. Então tá bom. Oh, que legal, é bacana ouvir assim as pessoas assim que nem o Zinho. Quantos anos você tem, Zinho? É legal, 40. 40 anos aí, ó. O pessoal aí de uma idade mais avançada aí ouvindo a gente. Mais avançada, o seu louco. Vocês são tudo velho. Vocês são tudo velho. Porra, eu sou mais velho que o Zinho aí. Então, você já tá na terceira idade, porra. Você também não é mais tão novo, não, velho. É 32, patrão. Ô, Zinho, o que você faz da vida, Zinho? Eu sou motorista. De quê? Caminhão. Então você é daqueles folgados que joga carro pra fora da estrada? Isso. Não. Joga assim. É um motorista de carro que é muito ruim. Ruim nada, vocês que tem caminhão, vocês ficam jogando os outros pra fora da estrada. Nada. Ó, deixa eu perguntar, velho, você transporta o que no seu caminhão? Tintas. Então é mais tranquilo, porque ó, caminhoneiro que transporta areia, velho, sai da frente que esses caras são loucos. Como assim? Agora tem caminhoneiro que é louco porque transporta isso e o que não é louco porque transporta aquilo. Sim. Não, isso é um fato. Areieiro é considerado um dos caras mais... Os caras não são da estrada, RG. Os caras não estão ligados. Os caras não param, né? Estão loucos. Sabe por quê? Porque o cara vem pesado demais. E o cara vem muito pesado, vem muito pé embaixo. Cozinho. Pé embaixo. Mas vem cá, às vezes é difícil, né, não dormir, né, bicho? É complicado. O seu trampo aí não é tão exigente. Eu faço viagem que eu não viajo 12 horas sem dormir. É complicado, não é não? Mas, Ozinho, é difícil, hein? Mas tem bônus se você chegar, por exemplo, no destino com antecedência, ou não tem? Tem não. Isso aí não é lenda não, hein, Zinho? Tô ligado que você deve tomar uns rebites aí, Zinho. Fala a verdade aí pra nós. Isso, mano. Qual foi a mais longa viagem que você fez, hein? Oi? Qual foi a mais longa viagem que você fez? Mato Grosso. Mas transportando o quê? Vai dar uns 1.000 quilômetros, não é não? Meu, teve uma viagem que eu fiz muito louca. Quilômetros. Se pagar bem, você leva qualquer coisa? Ah, se pagar bem... A gente não faz essa viagem. É, mas isso é contravenção, velho. Você pode levar a droga aí e pode morrer. Tá? O Benja, tá quando louco, ele tava meio sem rumo na vida, teve uma proposta pra trabalhar caminhoneiro pra levar coisa daqui de São Paulo pro Porto de Santos. Ô, Nariga. Ele falou, eu topo, mas eu quero dormir no Casa Grande. Ah, é? E com lugar pra botar o caminhão lá. Era ele, ele falou, mas quero estacionar na porta do hotel. E não é mole, não. Ô, Luiz Paulino, ozinho. Então, olha, você vai na torcida Peugeot sábado, tem que estar aqui na... Não vai? Vai, já vai, falou vai. Que vai. Ah, vai. Tem que estar aqui na Porta da Energia às 6 da tarde, tá bom? Me passa o endereço da porta daí. É, ó, Avenida Paulista, 1439. Ah, acabei. Aí, tem que estar aí que horas? Tem 3 horas. Às 18 horas. E procura, por favor, não atrasar, meu, porque você não atrasa aí, depois vai chegar no estádio, é complicado. O ônibus da Peugeot sai rapidinho, tá bom? Eu tenho de estar aí 6 horas, né? Isso. Mais conhecido como 18. É, vai... Isso, 18, tá certo. Bah, quem que vai estar com a galera? Bernardo Veloso. Bernardo Veloso, ele vai estar na porta ao lado de um quadrinho. Ele vai fazendo stand-up no caminho? Vai. Olha, então vai, eu vou também. Stand-up. Eu vou lá assistir também. E o nosso produtor aqui, o Bernardo Veloso, se você pedir massagem, ele faz no ônibus. Você pode contar com isso. E se falar a palavra mágica, tetinha... Opa, menino, deixa eu falar uma coisa, coisa rápida. Boa noite. Eu já fui caminhoneira também. Você já foi? É verdade. Eu era um caminhão. É verdade. A minha entrega... Ah, é? Com essa cidade chamada Tupi... Não. É, tem uma cidade de Minas, Tupi. É verdade. Eu transportava linguiça até em Tupi, menino. Até em Tupi. E a linguiça. Aí eu levava, eu não precisava de arremite. Ô, Luiz, você já levou linguiça em Tupi? Não. Até em Tupi? Não. Ah, então leva que é gostoso. Não. Esse aqui não. Eu já comprei linguiça em Bragança, Paulista. Aí. Ah, e nunca levou linguiça pro dente também, não, levava, né? Atrás. Não. Mas você faz igual o Portuga, você cozinha a linguiça com a boca ou não? Ele cozinha com a boca? Ele guarda na boca até ela cozinha e depois ele degusta. Depois vai tirando a pele. A linguiça boa é de Ponta Grossa. É, é gostosa. É legal você receber em Tupi e descarregar lá em Juá, né? Você sabe, Juá. Né? Ô Luiz, um abraço pra você, bom jogo, boa torcida Peugeot no sábado, viu? Um abraço pra vocês, tchau. Valeu, até mais, tchau. Olha, eu disse que a primeira mensagem que chegasse pra nós, através do aplicativo da Energia, dizendo qual é o grupo que canta essa música, ia ganhar um par de ingressos, um par de ingressos pra festa da véia. Um par de ingressos pra festa da véia, sábado no Hopi Hari. Quem ganhou foi o Fábio William, foi o primeiro a mandar mensagem. Pelo menos, não sei se foi o primeiro, mas foi a primeira mensagem que chegou com a resposta correta, acertou. É Van Halen, tá bom? Van Halen, tá? Pegou o e-mail dele aqui, Bá? É, Fábio William, do e-mail Chasquats. Parabéns, ainda, Fábio William. Ainda era o vocalista David Lee Roth, né? É verdade. Mas ele saiu, fez carreira solo e depois voltou de novo pro Van Halen. E depois saiu de novo. Aí ele entrou, aí ele saiu. Ele entrou, ele saiu. Enquanto isso, o Ben já falou da Esser. Olha só, amigão, você sabe o que é hyper? Então vou te falar. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento, das pessoas descoladas. E olha... No melhor do Alto da Boa Vista, e seguindo essa tendência, o Grupo Esser prepara o seu mais breve lançamento, que é o Hyper Home Design. É isso aí, está numa região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Ou seja, você sai do teu apartamento, atravessa a rua e pronto, você está dentro da estação do metrô. Coisa linda, hein? Pô, isso é uma mão na roda. E são apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo. Lá no Hyper, você terá lazer acima das expectativas. Então, amigão, vá lá visitar. Rua Doutor Antônio Bento, número 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou? Beleza? Esse aí é o Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Esser. Informações, acesse esser.com.br/hyper, Hyper com Y, hein? Ou ligue 5546-0439, 5546-0439. Grupo Esser, um nome construído com muita história. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. E daqui a pouco vamos falar de novo com o Mota, que está no stand da Peugeot no Salão do Automóvel, hein? Fique atento. Ô, mano, Corinthians que foi mais uma vez aí denunciado na STJD, vai ser julgado porque uns garotos entraram no final do jogo lá em Cuiabá pra tentar tirar selfie com os jogadores do Corinthians. E por causa da entrada desses torcedores, o Corinthians de novo vai ser julgado no STJD. É que parece que esses torcedores aí, Sombra, eles foram identificados e foram conduzidos até a delegacia do estádio. E quando você toma essa providência aí de identificar quem é o autor aí do ato aí da infração, você minimiza a pemba. Mas certo. Mais uma vez o Corinthians ele vai ser indiciado. Nesse mesmo jogo, se eu não me engano, acho que o árbitro relatou que ele teve que paralisar a partida aí pra tirar as bexigas de campo. O Corinthians ele também foi indiciado, ele vai ter que ser julgado por isso. Ou seja, o Corinthians ele é julgado por bexigas em campo. Tá sendo perseguido, hein? Por cachorro que invade o gramado. É ridícula essa atitude do STJD. Quando eu falo que estão minando. Cachorro, então, é ridículo, quando eu falo que estão minando o Corinthians psicologicamente, aí as pessoas vêm falar, ah, mano, você tava pegando pesado porque você é corintiano. Não é isso. Ô, mano, esse cachorro não era de um programa de televisão? Eu vi em algum lugar isso. Cara, não, não. Por querer. Esse cachorro aí, ele mora lá. Ele mora lá no estádio. Certeza, mas falaram, até gravaram soltando ele brincando. Não, não, mas esse cachorro ele mora lá no estádio. Se for, o Corinthians não pode ser punido. Não, mas independente disso, o negócio é o seguinte, Rudy. O cara ele não entra com o cachorro no estádio. Ele não pode colocar o cachorro embaixo do braço ou no bolso e falar, meu cachorro vai assistir o jogo comigo. Não dá. Não dá, ele é barrado. Esse cachorro, por isso que eu duvido dessa informação de falar que foi um ato premeditado de alguém. Porque o cachorro não conseguiria adentrar o estádio sendo que você passa por uma revista policial. Queira eu não acreditar nisso, que o policial deixou o cachorro entrar no colo de alguém. Entendeu? Porque se deixa entrar o cachorro, o que mais pode entrar dentro do estádio? Entendeu? É complicado. Mano. Esse cachorro, pelas informações que nós obtivemos aí, é um cachorro que ele reside ali dentro do estádio. Tem ele mais um. E no CT também do Parque Ecológico, o Corinthians tem mais dois cachorros ali. Mas não pode ser punido por isso, né? Eu acho que o cachorro... O único erro do cachorro foi não ter mordido o árbitro. Deveria ter mordido o árbitro e, se possível, arrancado um pedaço. Ou o Alex, né? Ele salvava vocês. Mano, o Roberto de Andrade disse que pode... Será tentado uma situação para ter o Tevez, que o Pato poderia fazer parte, ser envolvido no negócio. Isso, ele disse ao canal Band Esportes, né? Que não vai chamar de moeda de troca porque fica pejorativo. Mas temos um atleta do clube bem valorizado e trazendo jogador do nível do Tevez, você pode utilizar. Você acha que rolaria? Olha, eu nem sabia quem era o cara. Eu tinha lido a notícia bem por cima aí, falando que um possível candidato à presidência aí estava prometendo o Tevez aí, dizendo que era viável. Desculpa, Sombra. Eu acho que o Roberto ele já é o próximo presidente do Corinthians, mas essa notícia é sem pé nem cabeça. Eu acho que o cara não pode brincar com a inteligência do torcedor. A mesma coisa de eu pegar e falar, eu tenho chance de sair com a Fernanda Lima? Até tenho. Se eu descolar o telefone dela e falar, vamos sair? A chance de eu receber um não é de 100%, pra não dizer 101%. Então você trazer hoje o Tevez pro Brasil... Você não teria chance nenhuma com a Fernanda Lima? Não, sério? É que eu quis ser humilde. Não, na boa. Ah, se eu ligasse agora, possivelmente ela largava o alemão e falava, vamos fugir com uma ilha. É. Mas já vem com o pacote, é embaçado. Como assim? Já vem com a surpresa. Pacote. Ah, tem isso. Dois filhos, é isso? Ela não é o Kinder Ovo, mas já vem com a surpresa. Ah, mas mesmo, você não relevava isso? Não, a criança é cara, não tem condições financeiras pra isso. Mas ela trabalha na Globo, esse povo que trabalha na Globo é multimilionário. É muito rico, a função do pai é... Todos que trabalham na Globo são muito errados, hein? A função do pai é trincar na hora que o moleque pede um dinheiro. Rudy, você já cruzou com a Fernanda Lima nos corredores? Não. Não? Acho que ela grava no Rio, não. E nunca foi em altas horas desde que eu tô lá. Nunca foi? Não, eu acho que... Ou ela foi, eu gravei outro dia, enfim, não sei. Você deu azar. Ah, é. Ah, não deu azar, ela é bem... né? Ou ela deu azar, né? Também se ela chegasse lá perto de você, você não ia fazer nada. Não, você cumprimentar ia educadamente, né? Não. Mas pelo contrário, eu tenho namorado, eu sou feliz. Isso, você não convenceu. E foi ela que também teve aquele parto humanitário ou não? Essa não deu pra convencer, foi. Não, hein? Ah, que isso, Domênico? Eu sei que uma que teve aí foi a Gisele Bündchen. Parto humanizado, é isso? É, humanizado. Humanizado, humanitário, sei lá. Parto humanitário é um monte de gente. Ó, mas nojento, na boa, Sombral. Ó, eu sou contra esse tipo de ato. É que a Gisele Bündchen tendo um filho assim dentro de uma banheira é legal. Que ela pode até tirar o bebê e lamber a placenta igual o gato faz. Que é a Gisele Bündchen, tá ligado? Não. Agora aí, qualquer fubanga, e ainda o marido tem que encoxar a mulher por trás ali, compartilhar daquela água que solta, Regina. Ah, que nojo. Ai, que nojo. Agora quem voltou foi na Paula Arósio, né? Não, mas já se recolheu de novo. Hã? Já se recolheu. Não, ela vai fazer, vai trabalhar. Não, ela já escondeu. Ah, não, mas ela tava toda estranha. Ela só não quer dar entrevista, só isso. Ah, não, mas ela tava toda estranha. Ela tava morando lá num sítio. Ela não cortava a unha do pé, ela subia no coqueiro com a unha do pé. Ah, mas era legal dar banho nela, hein? Ah, não, mano. Deixar ela limpinha. A Ana Paula Arósio, ela tava com o pé, ela tava parecendo uma arara, velho. As pessoas, elas têm os seus problemas, as pessoas querem simplesmente... Ela se recolheu, ué. Olha, Dodô. Não, mas ela foi morar num sítio. Eu acho que ela não ficou louca, acho que ela tá mais sã. É. Como assim mais sã? Ah, na boa, cara. Ah, ela tá bem. Fazendo um baita sucesso nas novelas. É, tá bem, velho. Dodô. Teve algumas questões pessoais. Você também faz um baita sucesso no rádio. Todo mundo tem um pouco de louco, meu. Domênico, se você fosse mulher, você preferia cesárea ou parto natural? Não, não é sério. Não, mas ó, mulher, ó, com todo respeito. Ó. Porra, velhinho! Porra, velhinho! Esse dedo maldito de novo! Mas com todo respeito à mulher que gosta de ter parto normal, etc e tal, porra, isso daí, velho. Ó, pro homem, pro macho, é a pior coisa do mundo. Porque numa dessa estoura a bolsa de madrugada, ele tem que sair correndo, etc e tal, cesárea é muito mais prático. Hoje, Sombra, uma marca de cesárea. Hoje, uma marca de cesárea. Fala bobagem. Mas é verdade, você não sabe o que você tá falando. Eu vou falar porque eu tenho que decidir. Você tá incentivando a indústria da cesárea. Óbvio, óbvio que eu tô. O negócio é o seguinte: eu tô defendendo a minha raça, tá certo? Olha, os caras são a raça masculina. Eu tô adorando que vem. Mas é verdade, é verdade. Hoje, a marca de uma cesariana não é mais igual era antigamente, que parecia que você passou por uma autópsia. Hoje a marca da cesariana é um negócio assim, inclusive até meu amigo Dante que pegou, falou, sou totalmente a favor de remédios e cesariana, é isso aí, boa Dante. Uma coisa de fato, porque né? O negócio é o seguinte, sabe por quê, Domenico? Ó, fica aquela sujeira, imagina, você compra um colchão zerado, aí tua mulher estoura a bolsa, perdeu o colchão, lógico que é. O negócio é o seguinte, você tem que acordar à noite, ou por exemplo, na hora do jogo, imagina, Corinthians e Palmeiras, sua mulher estoura a bolsa, faz, espera terminar o jogo que eu não vou te levar pro hospital agora. Então, cesárea, aquele negócio que você marca a hora, no horário que você quer e fala, vai lá e puxa. A menos que a mulher tenha queloide, RG. Vai lá e puxa, você tá louco. Que vai parecer que acendeu um pavio. Olha como é que o infeliz trata. O outro deixa. Ó, deixa eu falar, mas é verdade, Sombra. Ó, o cara quando é ferido, por exemplo, numa guerra, óbvio que ele não vai ter um cirurgião plástico ali. É verdade. O que o cara faz? Ele tira o projétil, assim, com uma ponta de faca. Ele tira o projétil. Mas é verdade. O que ele faz pra cicatrizar? Que joga um pouco de álcool ali. Ah, não, não é álcool, não. Manda o cara tomar uns goles de uísque, dá um pedaço de madeira pra ele morder. Não, fora isso, ó o que o cara tem que fazer. Ele tem que jogar um álcool pra desinfetar. Isso aí é uma receita caseira. Se você tiver aí à disposição, você pode utilizar isso daí, caso você não tenha um cirurgião. Faça isso agora, se quiser. Ou alguém aí que possa estar costurando seus pontos. Mas vocês estão loucos. Você desmonta dois projéteis, tá certo? Sombra de fuzil, tá que geralmente louco, tem bastante pólvora. Você desmonta dois projéteis de fuzil, Domênico Gato. Joga a pólvora em cima da pele e põe fogo. Põe fogo, isso daí vai fazer a cicatrização. Mas é verdade. Isso daí é um método arcaico, mas é funcional. Eu assisti na Eu vou botar pólvora na sua cabeça, seu louco. Já vou voltar para do parque. Agora, fala. Nós vamos direto à área VIP da Peugeot. Vamos ao stand da Peugeot, lá no salão do automóvel, com ele! Que até hoje não descobriu se nasceu de cesárea ou de parto normal. Alô, Mota! Cadê o Motinha? Olá, Motinha! Caiu, Motinha? Ah, Motinha caiu. Levanta ele, então. Estádio 97 da Energia 97 FM, ao vivo, sempre aqui, no oferecimento de Hello Food. É, Hello Food, meu amigo. Mano, você tá pedindo delivery de novo pelo telefone durante o programa, mano. Hello! Ei, tô com fome. Mano, delivery é no Hello Food, então baixa aí o aplicativo. Deu fome? Dá um hello! Oferecimento também de Peugeot, toda linha 208 com taxa zero. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Estádio 97, oferecimento de Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. E o Adriano, que tá lá na França, né? Tá, dizem, deve assinar com um time francês. Le Como que é mesmo? Le Havre. Ele está perto de Matuidi, lá, é verdade. Le Havre, fala, não é? Le Havre. É L-H-A-V-R-E. Fale Le-A-Revre. É isso aí, Le-A-Revre. Eu morei lá, você fala francês com espanhol. Que é isso, velho? jogar na segunda divisão do campeonato francês, aí. Você acha que ele vai jogar? Eu não duvido, não. Ah, na sua opinião, imagina. Você acha que ele só tá sujeitando isso porque o dinheiro deu uma acabada? Claro que não. Ou ele quer tentar de novo? Eu acho que o dinheiro deu uma minguada, mas eu li que o salário ia ser baixo. Tá voltando pra assombrar. Mas o cara não ia sujeitar ele lá pra França no frio, segunda divisão, se o dinheiro tivesse acabando, hein, cara? Tá voltando pras luzes, para. Sabe o que é mais legal da França, desde que eu morei lá, que eu descobri, sabe o que é o mais legal? O que, que é? Sabe como é que é chamado o pão francês lá? Como? De pão. Ah, é? Como assim? Não é francês. Não é animal. É porque lá é pão. Lá é pão, é. Aqui que a gente fala francês. Ai, ai, é ai. É a maior ai. Curiosidade que eu tenho pra falar da França. Ô, Sobrar, faz a enquete aí, mano. Qual a enquete? Cesar é o parto normal pra mulherada aí, tem que falar. Atenção, mulheres, mande a sua mensagem através do nosso aplicativo. Cesárea ou parto normal? Ó, falando sério agora, isso é brincadeira, eu acompanhei uma coisa que eu fiquei impressionado, velho. O seu parto? Não, o meu não, o da minha mulher. O da minha mulher. Quando a minha esposa, a minha mulher foi cesárea, teve o Bernardinho a fazer 2 anos agora, o Bernardinho tá ótimo. Tinha uma moça com ela pra fazer o parto normal. E tinha um pai do lado esperando. Ah. A mulher tava 14 horas de trabalho de parto. O cara louco. E era natural. E só o Dante lá, nosso amigo, achou legal isso daí. É louco, mano. Fazer o quê, né? A mulher não toma anestesia. Isso aí. Vamos ao telefone. Tem fica de ponta cabeça, né? Toca Asdrúbal. Trabalho de parto na periferia, a mulher fica de ponta cabeça. Que é pra quando fazer a força, o neném sai igual um tiro, velho. Criança nasce até no... Já é louco. Alô. Alô. Quem fala? Ricardo. Ricardo do quê, Ricardo? Ricardo de Santana. Ricardo de Santana? Isso. E quantos anos, Ricardo? Eu tenho 32. IG. Oi? 3.2. É, ligou outro dia. Quando foi? Ontem? Não sei o que aconteceu. Ligou o Ricardo da Lapa. Ele é o Ricardo de Santana. Não. Ah, sensacional. Não. Tem certeza? Absoluta. Ah, então. Olha... E de onde você é, Ricardo? Eu sou do Jardim Comercial. Jardim Comercial. Ah, é outro. Ah, então não é nem da Lapa, nem da Penha, é do comercial, Ricardo. Isso. É. Ah, cadê o GPS Man? Primeira vez? O GPS Man não chegou ainda. É a primeira vez, Ricardo? Primeira vez. É a primeira vez? Isso. E o time? Todo Poderoso. E? O pai. Coringão, mano. Coringão, é tudo nosso. Você já foi mais, né? Ô, Ricardo. Foi. Mas a gente fala do Coringão aí, você já é pai ou não? Sou pai. Sua mulher teve parto normal ou foi cesárea? Então, teve normal. Mas isso foi uma opção dela ou foi uma necessidade? Porque você não tinha dinheiro pra pagar a cesárea. Mas você não poderia fazer a cesárea pra sua mulher? Ah, tomar banho. Ah, de geral. Se liga. Só que plantão médico. Louco. Que você queria que ele fizesse a cesárea? Você tá louco? Não, mas tem no YouTube, velho. Tem no YouTube. Um pouco de álcool, éter. E uma cachaça tesoura? Que é pra anestesiar. Peraí, você indica pras pessoas aqui. Ó, vamos fazer seu parto. Ó, liga o YouTube aí. É o parto humanitário cesárea. Fala do Corinthians, seu louco. Ó, um lençol limpo, álcool, éter e uma cachaça pra anestesiar a mulher, o filho nasce. Né? Brincadeira. Desculpa, e meu, agulha, Ricardo. Agulha e linha. Desculpa, abordar um assunto tão... É agulha, linha, mas viu, ó, não é qualquer linha, não pode ser linha de algodão, tem que ser linha de pesca. É o Dr. Lei da cidade patriarca esse aqui. Isso é linha corrente. Ó, pergunta pra sua mulher aí, rapidinho aí, pergunta pra ela, se ela tivesse a opção de fazer cesárea, se ela gostaria de ter parto normal ou cesárea? Normal ou cesárea, Suzy? Cesárea, lógico. Aí, ó, tá vendo? A mulherada concorda comigo, mano. Parto normal é um inferno. É porque a cesárea, gente, só um minuto. A cesárea, melhor. Ela não tem dor, né? A mulher não sente dor nenhuma. Normalmente que não, né? Não, normalmente não. Não existe dor. É por isso que eu prefiro parto normal. Sempre tem com anestesia. Você gosta da dor, né? Mas tem os pós e os contras. Você já deu a luz. Já a cesárea, a mulher não sente dor. Mas no parto normal, a mulher acabou de ter a criança, ela sai andando. Já no outro, não. Sai andando porque não vai sair de você, o filho. A cesárea... Não, mas é verdade. Imagina, sai 6,34 kg por lado, né, pela portinha. Ah, então eu procuro se informar. Eu me informo. Eu sei o que eu tô te falando. Tanto é que tem que dar ponto. A mulher acabou... Não, que ponto? Antes você viu ponto? Não dá ponto. Lógico que dá ponto. Antes tá vendo ponto? Dá ponto na periquita da mulher. Não, se dá periquita, dá sim. Lógico que dá, Domênico. Olha aqui, ó, meu Deus, cara, tem que cortar, Domênico. Sim, sim. Como que vai sair um brinquedo de 35 cm e 6 kg dentro da mulher e não vai dar ponto? Depende de cada situação. Tem mulher que tem dilatação o suficiente pra criança nascer. Tem mulher que não tem. Ai, gente. Ué, você tem que se informar. Ah, mas RG gosta, gente. É sério mesmo, o RG disse que tem que dar ponto, sim. Não, tem que dar ponto, gente. Ponto, quê? Põe no YouTube aí, ó. Acho que tem que dar ponto, Domênico. Vocês não sabem porra nenhuma. Você acha que você tá ligado aqui? É uma entrada de pula-pula. A mãe do Rui Cabeção tomou tanto ponto. Lembra o Rui Cabeção que jogava lateral direito? Coloca um profissional aí. Ó, por exemplo, a mulher. Ô, Ricardo, antes da gente começar a falar de Corinthians aqui, pergunta pra sua esposa se ela tomou ponto ou não tomou. Falar tomou. Disso mesmo. Vamos mas falar. Ela... Óbvio que tomou, Domênico. Não é uma entrada de pula-pula de parque. Um, liga olha, pra um médico aí. Pula-pula então, de parque, atenção, o cara abre a cortininha assim, a criança pula. Atenção, olha. Tem mulher que precisa ter. Tem mulher que tem, tem mulher que não tem, gente. Vocês estão loucos. Olha, se você é médico, pode mandar sua mensagem através do nosso aplicativo. Mas manda não precisa aí, mandar. Eu tô manda. Te explicando pra vocês, vocês não ouvindo. Mas você que falou pra gente falar com o médico. Eu falo com o médico aqui, ó. Então o André aqui, ó, tem falou mulher, o seguinte. Tem mulher que precisa e tem mulher que não precisa. Independe da dilatação que acontece. É, deixa eu passar a informação de um médico aqui, ó. E tem mulher que às vezes a estoura a bolsa. Aqui, ó. Tem mulher que estoura a bolsa, vai pra fazer o parto normal, ela sente as dores. Só que a criança às vezes não encaixa, às vezes tá, tem que ir pro... Já tá na posição certa, senão mata a moça. Opinião do, do médico aqui, opinião do médico. Experiência, porra, eu já fala, mano, troço, fala pro Domênico que dá ponto sim, principalmente no primeiro parto da mulher. Dá ponto pra fechar a episiotomia. O que, que seria uma episiotomia? Você sabe o que é? Não, não sei. Você que assiste o Discovery Health? Atomia coisas. Deve ser corte, né? Por exemplo, a Márcia Imperator não dá ponto. Tomia deve não, ser corte, não. Né? Ah, traqueotomia. Então o Domênico tem razão, não é toda mulher. Essa gente, aí pode ter a quatro Gretchen, na ninhada que sai tudo. Mas o negócio Gretchen, é o seguinte... ela sopra, sai. Ô, Ricardo, e por falar em dar ponto, precisamos ponto no Campeonato Brasileiro, velho. A pontuação do Corinthians aí tá bem aquém do que a gente esperava, hein, cara? É, mano, tá embaçado aí. Eu, no, esse ano aí, a gente tem que jogar toalha aí. Porque o time tá muito mal, hein? Das pernas. Acho que precisa contratar alguns cirurgiões aí pra remendar esse Corinthians pro ano que vem. Porra, cara, o Coringão hoje é o sétimo, velho. O Corinthians ele tá aí a. O Fluminense, que é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, ele tem 54. É, o Corinthians, é o sétimo, ele também... assim, né? Então, o Corinthians ele também tem 54 pontos. Ele tá em quarto lugar, né? Inclusive, eu fui no jogo contra o Fluminense lá, né? O time muito abaixo aí do que a gente já viu aí nos últimos dois anos. Time que. Sempre jogou com mais força, né? Tinha um elenco até menos badalado em relação a nomes, né? Jogava melhor do que esse de hoje em dia. Pô, mas o Corinthians era pra estar empatado com o Inter na terceira posição, cara. O Corinthians ele não precisava estar correndo esse risco que tá correndo. Ah, mas, mano, se você for pensar empatar em com tudo o Curitiba isso... em casa, Sombra. Ah, mas todos mas os essa reta que final... estão aí abaixo também tiveram suas bobeiras. Mas, Sombra, agora, nessa reta final, você não pode se dar ao luxo de perder esses pontos, cara. É verdade. Não pode, cara. Não, reta final. Mas não é... Sempre estão lá embaixo, né, da tabela, né? Mano, campeonato de pontos corridos, o time não pode... Campeonato de pontos corridos, você não pode se dar o luxo de perder pra ponto bobo em rodada nenhuma. Eu concordo, Sombra, mas nessa reta final, que é aquele negócio de você dar aquele gás, aquele último suspiro, aquele sprint final... Não, mas é que tá. É a chance que você tem aí de poder se firmar e se consolidar nesse G4. Faletri. Consolidar no G4 pra que você possa, talvez, aí pegar uma vaga de Libertadores. O Corinthians, ele não conseguiu se consolidar no G4, Sombra, durante o campeonato todo. Ele fica ali durante algumas rodadas e sai. Sim. Ele não apresenta um futebol convincente pra você falar, pô, o Corinthians ali é um time que tá estável. É um time que tá confortável naquela zona. Não tá, não tá. Viu, Manoel, essa situação do Corinthians, tava vendo... Olha, sai do G4, olha, tá lá no G4, né, mano? Isso aí, essa situação do Corinthians é churrasco no culote, viu, Marano? Churrasco no culote, beleza. Não, não, é serpentina na laranja, viu, Marano? É trabucada na mureta, viu, Marano? Mas, ô, Ricardo, Oi, mano. Quais são as posições mais carentes desse time do Corinthians que você avalia aí? Eu acho que começa lá pela lateral direita, eu acho que é bem fraco os dois laterais. Apesar do Fagner ser bem esforçado, mas eu acho que ele é um jogador para time pequeno, né, para o nível do Corinthians. Acho que zagueiro aí só tem o Gil. Os demais, eu acho que nenhum está à altura de vestir a camisa do Corinthians. Acho que no meio campo, o camisa 10, o Jadson veio. Infelizmente não vingou, né? Poderia ter jogado um pouquinho mais. Acho que poderia estar jogando junto com o Renato ali. E acho que falta um atacante de peso de seleção ali também para gente. seria o Pato, que também não deu certo, né? Foi embora. Não, deu certo. Tá bem lá no São Paulo. É, então, o São Paulo tá bem, né? Ainda tá bem, né? Pelo menos a gente não vai perder todo o dinheiro quando for vender ele, né? Ah, mas, ó, na boa, se tivesse tão bem, o São Paulo faria o esforço pra comprá-lo. Não é assim. Faria o esforço pra comprá-lo. Tem, olha, tá tem de graça até o fim do ano que vem, pra que comprar? Não, mas faria o esforço pra comprá-lo. Não, então, é, é a valorização do profissional. Não, depois alguma coisa a respeito. Faz uma vaquinha. O São Paulo tá sendo inteligente, né? Ele tá esperando o valor do Pato cair. É. Por contrato, né? Porque a cada ano que passa vai diminuindo, né? Porque a quantidade de meses que ele tem com o contrato vai diminuir. E, obviamente, eles vão rematar lá na frente com um preço bem menor, né? Eles não... É, eu sinceramente não acredito na permanência do Pato no São Paulo nos moldes de hoje. Não acredito jamais que o São Paulo pagaria R$800 mil de salário. Não vou entrar nem no mérito de comprar o direito econômico do jogador. Então, mas aí entra a questão seguinte. Se ele tá bem no São Paulo, ele vai querer abrir mão um pouco do salário pra se manter aí na visibilidade, porque querendo ou não, ele tava na geladeira, né? Ele não tava jogando fora do país, voltou pro Corinthians com uma visão de estar na mídia novamente. Infelizmente não deu certo no Corinthians, houve a troca pro São Paulo. Quer dizer, com a chegada aí do Kaká, acho que ele melhorou, né? Teve, acho que, um rendimento um pouco melhor, acima da média do Corinthians, e tá bem, né? Agora vamos ver se o ano que vem, com a saída do Kaká, você vai conseguir manter, né, o futebol dele, né? Agora, pô, deixa eu te perguntar, cara. Chegou o Michel Bastos. Você achou legal a chegada do Michel Bastos? Então, Michel, eu acompanho Bastos. Todos os times, pra falar a verdade, né? Eu sou muito corintiano, mas assim, eu procuro acompanhar todos. Parabéns. Né? Pra debater aí com os adversários. Põe aí. Põe o do Corinthians, rapaz, tá louco? Né? Tá falando de São Paulo. O cara é corintiano, põe o do Corinthians aí, mano. Ele tá analisando o São Paulo. Não importa, o cara é corintiano. Como todo, né? Claro, parabéns. Pra não ficar por trás aí das informações, pra não comer bola. Mas ó, amigão. Mas eu acho que ele só tá se dando bem, porque diminuiu um pouco a responsabilidade sobre ele, né? O time de São Paulo tem bastante nomes aí que chegaram pra estar na ponta lá do escalão, pra ser cobrado, então a responsabilidade sobre ele diminuiu, e por isso que ele tá jogando melhor. O Pato chegou no São Paulo assim, meu Deus do céu, olha, só tem monstro aqui, tem o Rogério Ceni, tem o Ganso, tem o Luiz Fabiano. É, então, eu já... Né? Aí fala, nossa, o Kaká tá chegando. Aí chegou o Michel Bastos, o cara fala, meu Deus, só tem monstro aqui dentro. Meu Deus, o quê? É só você pegar o overall do São Paulo no videogame e o Corinthians. Quem tem? Compara com o videogame. Que overall? Pega lá, o Corinthians é 91, São Paulo 86. Mas no FIFA 15 nem tem mais disso. Acho que tem. Não tem. Ô, amigão. Então, aí você tenta pegar os pontos do overall do videogame pra se classificar na Libertadores. Isso não condiz. O Corinthians ainda tem chance. Isso não condiz. Matematicamente, o Corinthians ainda tem chance. Então, pede lá pro game. Se o Corinthians vencer os próximos jogos aí. Faz uma atualização. Se o Corinthians vencer os seis próximos jogos, o Corinthians ele tá na Libertadores. Faz uma atualização isso. O Corinthians é um time extremamente forte. Ó, amigão, por falar em Libertadores, quem você acha que vão ser os quatro times que vão pegar essas vagas aí do G4? Então, eu acho que assim, obviamente que do Corinthians pra cima não muda, né? Mas eu acho que pra gente a situação tá um pouquinho difícil, mas eu acho que martela aí o Cruzeiro, acho que vai ser campeão aí, fácil, daqui duas ou três rodadas. Eu acho que o São Paulo não acompanha o ritmo do Cruzeiro. Tô torcendo pra isso, como bom corintiano. Eu acho que chega o Inter. Tá vendo? Dependendo do resultado da Copa do Brasil, o Atlético. Ou talvez o Corinthians, mas eu acho que mais pro Atlético. Os dois de Minas, São Paulo e Cruzeiro. Próximo final de semana já muda tudo a opinião. Aí muda os quatro, os três. É que tem um jogo aí que muda muito pros caras lá, que é Internacional e Grêmio. Quem perder já dá uma boa ficada pra trás. Além do estado da coisa, do ânimo mesmo. Mas quem fica mais pra trás é o Grêmio. O Grêmio não tá atrás de O Grêmio tá com 54. Se ele perder, ele morre por aí. Porque aí tem todo um estado de ânimo. Mas o Internacional rival, vai continuar com 56. Não vai ficar tão distante. Acho que dá uma cambalhada perder pro rival. Tá tão equilibrado que eu não sei se... Mas o jogo é na casa do Grêmio. O jogo é na arena do Grêmio. Mas lá você sabe que não... Não muda nada, não cheira nem fede. Ainda mais que o Vieira. Mortal. Depois que derrubaram o Olímpico, acabou essa. O mortal continua mortal, velho. Só exijo de vocês todos o respeito, porque fizemos um grande trabalho. Então, Domenico, um dia voltarei a Palmeiras. A pontuação do Filipão no Grêmio excelente. O Filipão, acho que ele... Obrigado. O Grêmio quase não sofre gol, né? Não tem quase um turno de jogos que sofre gol, sabia disso? Só durante os jogos, desde que chegou o Filipão, a pontuação do Grêmio é excelente. Não toma gol. Eu aprendi depois de tomar 7, mano, um dia voltarei, vou dirigir o Corinthians. Está no meu projeto, porque, na minha opinha, como voltarei? Você já dirigiu o Corinthians? Já no videogame, peguei no rumo estrelato. a minha, meu trabalho, junto com o Tite e Mano Menezes, são semelhantes. Mas é que você vai no videogame é uma pontuação, na vida real é outra. Tem que se pautar sempre no videogame. O Grêmio fez 27 e tomou 18. Agora, mas ô Ricardo... Falando sério aí, mano, só uma coisinha. Pra mim, o que vocês falam tanto do Mano Menezes, pra mim o trabalho do Mano Menezes, a filosofia de futebol dele é muito parecido com o Tite. Eu acho que é o mesmo futebol, a marcação no meio campo, sair pro contra-ataque. A diferença é que na época do Tite, tinham atacantes, principalmente segundos atacantes, mais competentes. O jeito de ver o futebol, esperar e sair no contra-ataque, é o mesmo. É que o Mano Menezes, o Mano Menezes não levou tanta sorte quanto o Tite. Não é só sorte, é um pouco de competência até do elenco, mas o jeitão de ver o jogo é igual. Mas você... Que é parecido com o do Filipão. Mas, velhinho, aí... você é a favor da volta do Tite ou você quer outro técnico? Eu acho, graças a Deus aí, o Tite ter ficado esse tempo aí, ter conseguido a Libertadores, o Mundial. Mas eu acho que a gente precisa mudar um pouco da filosofia aí pra, de treinador, né? Vanderlei Luxemburgo. A gente tá jogando atrás da linha da bola, contra-atacando. O Corinthians, por pior dos times que já tivemos em todas as toda a história do Corinthians, a gente nunca teve um time que jogava no contra-ataque, sempre buscando a vitória, assim, ou ganhava ou perder, né? Acho que o empate é a pior derrota que tem no futebol. E quem o você conformismo, acha... né? O empate é o conformismo. O medo de perder tinha vontade de ganhar. E quem você acha que mudaria essa filosofia de futebol? Eu vou ser bem sério com você, eu gosto muito do estilo do Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo. Apesar dele ser veião já, acho que no ramo, mas eu acho que ele dava um upzinho aí no Corinthians. Acho que a gente precisava de um treinador de ponta aí. Que fizesse o time jogar. Põe ele aí dirigindo o Corinthians e fala assim, agora eu vou jogar no ataque, vou botar o Luciano e o Romero do lado do Guerreiro. Deixa eu falar pra você, o Sombra tá agressivo hoje, eu te concordo, no Flamengo eu tenho quem? Quem eu tenho no Flamengo pra trabalhar, pra colocar na frente, igual você falou aí? É por isso que o Flamengo tá atrás do Corinthians. Mas o potencial... Não dá, mas estamos na Copa do Brasil. Não gagueja, não. Estamos na Copa do Brasil. É o que você está do atleta. É a sua malandragem pra você montar o time, tá certo? Tá certo. Ô, amigão, um abraço pra você. Obrigado. Muito legal você falando do Tricolor. Você acompanha mesmo as coisas do Tricolor. Parabéns. O Palmeiras também. Tem a minha família aí. Meus irmãos aí são palmeirenses. Tem irmão palmeirense. A gente acaba acompanhando junto aí. Questão aí, o Palmeiras tá muito ruim, né? Acho que o futebol paulista caiu muito aí, tanto é que nos últimos anos Minas tá dominando aí os últimos 2 anos, o Cruzeiro tá indo pro terceiro ano aí. Então acho que a gente precisa dar uma levantada no cenário paulista. Tanto é que as convocações de seleções, você pode ver que quase não há ninguém do futebol paulista, né? Certo. Né? Hoje você pega aí Corinthians, foi convocado o Gil, mas creio que por Thiago Silva não ter ido, Davi Luiz, eu acho que talvez não teria chance futura. Você pega os próprios São Paulo mesmo também, quase ninguém vai de São Paulo, nunca é convocado. Ainda bem, viu? O próprio Santos também, nem se fala. O Palmeiras, meu, quando que foi um jogador do Palmeiras pra seleção? Mas sinceramente, Ricardo, hoje eu prefiro que nem seja convocado. Convocar jogador, sempre a gente perde jogador pro campeonato. É verdade, mas aí tem a questão da valorização também, né? Tem a questão de você ter um ídolo lá na seleção, pô, você vai curtir a seleção, você querendo ou não, todo mundo quer ver o seu jogador lá do seu time, lá na seleção, brilhando com a camisa, fazendo gol. Eu não quero, velho, pra ser vendido mais rápido. Eu quero que a seleção se lixe. Mas eu gostaria de ver um jogador do Corinthians na seleção. Eu não gostaria, não. Como já teve em outras épocas aí, né? Tá certo. Ricardo, então, olha, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, tá bom? Tá joia. Não temos torcida da Peugeot pro Corinthians esse domingo? Não, é o porco, mano. Tem do Palmeiras. Verdão. Tá, joia, então. Tá bom? Falou? Eu consigo aí um ingresso pro meu irmão e pro jogo do Palmeiras domingo? Não, tem que ser o próprio, cara. Infelizmente, quem liga que participa. Intransferível. Mas, eu vou falar um negócio pra você. Você é palmeirense, né, parceiro? Não, eu sou corintiano. Você é corintiano. É corintiano, mas você não pode falar com o corintiano? Eu queria falar com meu irmão, né? Não dá. Mas, olha, eu vou dizer um negócio pra você. Você é corintiano, você é inteligente. Eu vou dar um presente pra você. Você quer? Com certeza. Você conhece o Hello Food, né? Conheço. Então, Hello Food é o negócio do momento, hein? É verdade. Tem um aplicativo aqui no celular dele. Então, eu falei pra vocês que esse cara aí... Falei, o cara é inteligente. Então, olha, amigão, se você sabe o que é Hello Food, e Hello Food é o jeito mais fácil de pedir delivery do Brasil, porque é só baixar grátis o aplicativo. Você já baixou, né? Já baixei, tem aqui no celular já. Aí você coloca seu endereço, escolhe entre milhares de restaurantes e pede, ok? Então, amigão, vou dar um cupom pra você de R$40 de desconto. Opa! Válido pra um pedido que você, se você fizer acima de 40, você tem que fazer um pedido acima de R$45 pelo Hello Food. Ou seja, Se você fizer um pedido de R$45, você só paga R$5. Olha que beleza. Hello? Tá Hello? É comida quase de graça, hein, amigo? Só que o cupom só vale para pagamento online, tá bom? Tá joia. Então se liga aí, deu fome? Dá um hello. Então fica na linha aí que o Bal vai combinar contigo e ele vai te dar combinado se você pegar esse prêmio aí, beleza? Tá joia, obrigado. É nóis, é Hello Food, Bal. Fala com ele aí, Bal. É isso aí, é isso aí. Estádio 97 da Energia 97, o Bal vai falar com ele. E eu vou falar agora com o Mota, que tá lá no stand da Peugeot, no Salão do Automóvel. Tá lá com o Dercide Gomes, gerente nacional de vendas da Peugeot do Brasil. Boa noite pra vocês, boa noite Mota, boa noite Dercide. Boa noite, chefinho, nós estamos aqui no stand da né? Sim. Aqui no Salão do Automóvel. Muita gente, muito legal, VIP muito legal, cada carro sensacional que tem aqui, né? E eu tava perguntando pro Dercide qual é o time dele. Aí, como ele é gerente de vendas, ele não falou que não tem time, né? O time dele é vender, então ele não quer assumir time nenhum. Né? Ele falou que os filhos dele são corintianos e tal, mas ele não torce pra ninguém, né? Aí tem o outro aqui, o diretor também, o Sérgio Moreno, que esse é corintiano, assumido, né? Esse quis assumir o time. Mas vamos falar com o Dercide primeiro, chefinho, pode perguntar aí. Tá certo, boa noite ao Dercide. Oi, Sombra, boa noite. Boa noite pra você. Ô, Dercide, Dercide, que time você torce, Dercide? Ah, boa. Dercide. É, pois é, eu não decidi ainda, Essa, essa aí era pro RG, né, a brincadeira. Tá certo. Ô, Dercide, fala um pouquinho Sombra, aí. Tamo aqui. Diga. Não, tamo aqui com o Mota, um prazer receber vocês aqui no nosso stand. É, stand, como disse o Mota, tá maravilhoso. É, Salão do Automóvel é como Copa do Mundo, né, para o futebol, a cada 2 anos, então é sempre uma expectativa, onde a gente reúne várias marcas, sempre tem lançamentos, novidades, então a Peugeot está trazendo bastante novidades aqui para os nossos clientes. É, tivemos o prazer de sortear alguns ouvintes da rádio na semana passada para visitarem aqui também o nosso stand, e hoje estamos aqui com vocês. É uma alegria enorme receber vocês aqui no nosso stand. É, o Motinha representando todo mundo aqui da Estádio 97. Então agradeço aí em primeira mão por essa participação de vocês aqui ao vivo no nosso stand. Ô Dercide, conta um pouquinho das novidades aí no salão da Peugeot, do 3008, do 308 Roland Garros, do 308 Quicksilver. Conta um pouquinho pra gente. É isso aí, Sombra. Salão do Automóvel é sempre um momento que a gente apresenta as novidades que vão ser comercializadas em breve, algumas já estão sendo comercializadas, e também aquelas novidades que são futuristas, né? Projetos para o futuro, que de alguma forma ou de outra vão se tornar realidade em pouco tempo. Então aqui fazendo essa divisão, dos carros que a gente já comercializa, ou dos carros que a gente vai comercializar em breve, como você bem disse aí, nós temos aqui o maravilhoso RCZ, que é um coupé esportivo, temos o 308 Cabriolet, que é um carro conversível, nós temos a linha 208, 308, 408, que a gente está sempre mencionando, lembrando, só para lembrar, esse mês estamos com taxa zero para a linha 208, temos o 3008, um crossover sensacional, está sendo um sucesso aqui no Salão do Automóvel, que é um lugar para exposição, mas a gente também está vendendo carro aqui, tem um vendedor, os vendedores das concessionárias estão aqui, está vendendo. Como você disse, a gente tem uma parceria de 30 anos já com o torneio de tênis de Roland Garros, e a gente lançou agora uma versão exclusiva do 308. O carro é maravilhoso, com itens exclusivos, somente na cor branca perolizada. É, temos a grande vedete do salão aqui da Peugeot, que é o 2008. Esse carro ainda não é comercializado, ele vai chegar em pouco tempo, no primeiro semestre de 2015. É um carro sensacional. É um SUV compacto, é um segmento novo de mercado que a Peugeot está entrando. É, só vendo aqui mesmo para ver quanto ele é bonito. Aliás, a design é um ponto muito forte da Peugeot. É, fora isso, temos o 308 Quicksilver. É uma versão também especial, uma série especial. É, branca, com detalhes em preto. Enfim, estamos cheio de novidades. Temos o 208 Natural. É um carro marrom. Quem visitou o salão pode ver. Um marrom fosco, né? Uma cor totalmente diferente, mas é uma cor, como o carro já sugere, todo natural, feito de artigos naturais e brasileiros, tem uma cor à base de terra, né? Uma cor mineral. carro ecológico da Peugeot, que está aqui exposto no salão para os nossos clientes e os visitantes do Salão Automóvel poderem ver aqui no stand da Peugeot. E dá para comprar carro aí no stand da Peugeot, no salão? Dá para fazer negócio aí? Dá para comprar o automóvel aí no salão, Dercide? O automóvel normalmente é stand para só para você ver as novidades, os lançamentos. Para os nossos clientes. Então a gente tem uma equipe de vendas aqui. Já vendemos carros aqui, inclusive, na semana passada. E vender um carro para o Moto vai sair de carro zero aqui hoje também. Então, qualquer um que passar aqui para a Peugeot, além de visitar o stand, de encontrar a nossa equipe de vendas e fazer um excelente negócio. Legal, então já deu para entender, dá para visitar o stand da Peugeot e fazer um excelente negócio. Dercide, queria agradecer a sua participação, flash ao vivo aí direto do Salão do Automóvel, do stand da Peugeot. Muito obrigado aí pelo suporte, pelo patrocínio aqui também no Estádio 97. Conte sempre com a gente. Se você quiser passar mais alguma informação, mais alguma novidade, quiser dar um boa noite, fique à vontade, por favor, Dercide. Tá bom, Sombra. Na verdade, eu queria aproveitar o momento aqui e agradecer. Hoje nós estamos uma noite muito especial aqui. Nós estamos recebendo os nossos concessionários aqui de São Paulo. Então tem a concessionária Alps, que também está no ABC. Tem a concessionária Super France, representada aqui pelo Sérgio Moreno do meu lado. Tem a concessionária Paris, a OK France, que está em São Miguel Paulista. Então todos os nossos concessionários da Grande São Paulo estão aqui conosco. Uma noite muito especial. E para complementar essa noite especial, vocês também aqui presentes. Queria mandar um abraço para todos aí da bancada do Estádio 97 e dizer que é um prazer ter vocês. Perfeito, parceiros. Perfeito. Muito obrigado, viu, Dercide? Então, olha, bom trabalho para você aí, boa exposição aí no Salão do Automóvel, no estande da Peugeot. Boa noite. Boa noite, Sombra. Boa noite a todos aí. Obrigado ao Mota também que está aqui conosco. Valeu, obrigado. Daqui a pouquinho o Motinha volta ao vivo lá do stand da Peugeot, no Salão do Automóvel. Vamos! Boa noite, Benjamin. Boa noite. Tudo bem com o senhor, Benjamin? Tudo bem. Beleza. Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo aqui joia. Tá na Paulista não está dos melhores. Você pegou uma Paulista legal hoje? Não. Muita chuva? Não, a chuva não é o problema. O problema é que há... Você prefere pegar uma Paulista ou uma gaúcha? Um protesto gaúcho. Há um protesto. Motorista dos ônibus. Então, ele tá parado tudo ali na frente do MASP, tudo fechado, caminhões de som. Voltamos ao normal. É verdade. Agora o senhor... O que podemos fazer? Agora o senhor deu a notícia sobre Adriano? Sim. Veja o complemento. Complemento da notícia, velho. Atacante Adriano, que tenta retomar a carreira no futebol francês, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, a acusação é grave. Tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. O primeiro crime prevê pena de até 15 anos... de reclusão, e o segundo, 10. Além disso, também pode responder por falsificação de documento. Caramba, você acha que o cara foi pra França, velho, pra jogar em segunda divisão, de graça? Pra escapar de um negócio desse, você joga até na quarta. E o promotor, Sombra, ele falou que não é necessária a prisão do Adriano por enquanto, RG, mas ele pediu a retenção do passaporte por entender que o Adriano é um cara que tem recursos e que ele poderia sair do Brasil a qualquer momento e adquirir um imóvel, qualquer outra coisa, ter uma vida confortável. Lógico. Fora do Brasil. Sim. Mas... esse papo já não é novo, né, RG? Do Adriano ter dado aí, por exemplo, uma moto lá, colocou no nome da mãe de um traficante. Aí a mãe desse traficante aí emprestava, teoricamente, a moto pro filho. E com isso ele conseguia, talvez, se locomover de maneira mais rápida. Principalmente quando o cara precisa fugir, né, RG? É muito mais prático você ter uma moto. O morro lá, o morro do que ele frequenta é o... É o borro da Vila Cruzeiro. Vila Cruzeiro. Vila Cruzeiro. Que beleza. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489, e marque um test drive. Também oferecimento de BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Olha aqui, mensagem do Vitor Santos. Boa tarde, amigões. Boa tarde. Boa noite agora. Boa noite. Estudei com a irmã do Rudy até quinta série. Sempre foi bonita desde pequena. Vai, Corinthians. Aí, tá vendo? Falou uma verdade. Se ferraram. Ué. Não, mas é legal. Não, mas é legal mesmo, ô Rudy. Não encare isso aí como pejorativo, mas a sua irmã... legal quando você tem uma irmã bonita, que chama atenção pela beleza, do que aquela irmã que tem aquele jeito de porca. Você gostaria de ter uma irmã bonita, daquelas desejadas? Ah, aí também não, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas a irmã do Rude é uma menina bonita, assim. É muito melhor você ter uma irmã assim do que aquela porca lá. Se você fosse comprometido, você desejaria ela? Não. Como não? É, não seja hipócrita. Não. Quer que é bom pros outros? Pra você não. É uma menina bonita, mas... Então. Nossa, você pipocando? Por que pipocando? Ele fez uma pergunta e você falou não. Não, porque eu acho que pra que você possa avaliar isso daí, você precisa ter um contato. Eu nunca conversei mais do que meia dúzia de palavras com a irmã do Ruth. Às vezes é melhor assim. Eu nunca conversou com ela. Você entendeu que o som aqui... você fica pregando aqui, sobre várias que você daria uma paulada. Mas aí eu conheço. Aí eu conheço, por exemplo, você pega a Fernanda Lima... Você não conhece. Não, eu não conheço pessoalmente, mas eu já conheço pelo fato de eu ver na TV. Mas a irmã do Ruth você conheceu pessoalmente. Fotos, então não acompanha. E conheceu o pessoal. E respeito ao Rude, eu não sigo. Todo dia você vai pôr uma foto dela pro mano conhecer melhor ela. Não, mas você precisa conversar com a pessoa. Vai que a menina parece uma porta. Não, mas é verdade. É só uma porta. Irmã inteligente? Minha irmã é inteligente. Ai, tá vendo? Ela cursa direito. Ela é bonita. Ela gosta de futebol? Beijo. É palmeirense. Ela é mais fanática do que o meu outro irmão. Ela quer em todos os jogos. Ah, mas eu já acho que é complicado também pelo fato dela ser palmeirense. A tendência é que daqui a 25 anos, aí, talvez 30 anos, ela deve estar pesando 110, 106. Vai virar uma porpeta? Isso é genérico. Olha, é bom pensar. Toda torcedora do Palmeiras tem problema na tiroide. Todas as palmeirenses são lindas, lindas. Parabéns, Rodi. Beijo, Renata Lanucci. Te amo. Toda torcedora do Palmeiras tende a ter problema na tiroide. E aí, tudo que for falado a partir desse momento é tudo dor de cotovelo. Como chama aquela menina que veio aqui? É bobagem. Era palmeirense, ele que trouxe aqui, mano. Que fazia o pânico também, que deu. Foi fazer uma matéria uma vez na praia de nudismo, deu uma estrela pelada. Não lembro. E vem aqui. Vem aqui, a moça, amiga do mano. Que é do amiga palmeirense. Do mano? É palmeirense que vem aqui. Tassiane. É isso. Ela vai virar uma porpeta? Vai, certeza. Daqui uns 20, 25 anos, vai estar pesando 110, 120. É verdade, gente. Faz um estudo. Bobagem, tá no Ibope, gente. Mano, te falar, faz um estudo. Faz um estudo. Mas até uns 20 anos aí dá pra curtir legal, velho. É, meu amigo, vamos ao telefone 3284-7097. Daqui a pouco tem. Chique! É! Chique! Oferecimento do Outback! Happy Hour no Outback é muito mais divertido. Vai tocar o Asdrubal, Dodô, só ouvintes virgem. É forte o que a gente vai revelar. É forte demais, Brasil. Ô louco, né, meu? É mais do que nunca. Mais do que nunca, né, bicho? Brincadeira. O Domênico é o Faustão mais engraçado que já. Alô. Alô, alô, quem fala? É a Ellen. Tudo bem, Ellen? Ellen com H? Com E e dois L's. Que delícia. Só com um E e dois L's. Ellen. Uau. Ellen do quê? Fagundes. Ellen Fagundes? Isso. Primeira vez, Ellen? É, a primeira vez. Que beleza, hein? Quantos aninhos você tem? Já tentei várias vezes e nunca consegui. Hoje eu consegui. Hoje, tá vendo? Quem espera sempre alcança. Já diria Mandela. Consegue, é a primeira vez. E posso dizer que não vai doer nada. É, não é? Lógico. Não precisa dar ponta ou precisa? Você que é especialista. Não, para. Ô, Ellen, você tem quantos aninhos? Eu tenho 28. RG número 2. 2.8 hoje. Hoje. Terça. 2.8? Hoje. Comendador hoje. Lá no monte. É. Comendador no monte pegando bilhete. É, com essa vozinha de Pitelzinho. Vai, RG, você gostou da voz dela, RG? Eu vou dizer um negócio pra você, vou ser franco agora. Gostou da voz dela? Você vai, dela é Ellen, RG. Vai, RG. Seja muito sincero. Vou ser honesto. Vai. É pra você pegar uma mulher dessa, ligar o rádio, e deixar tocar aquela música. Qual música? Do Roberto Carlos. Qual música, Roberto Carlos? É Além do Horizonte. Sensacional! Gostei. Vou levar pro jogo. Ô, Dodô, cortou o clima. Não. Cortou o clima. Você não gosta? Você não gosta, cara? Não, fala, Roberto, e falar nisso, Roberto Carlos vai estar no Rock in Rio, hein? Foi, RG, aceitou o convite. RG, você fez piada. Fala, Catra. Você fez piada, pô. Ô, Ellen, você é casada, solteira, tico-tico no fubá? Sou noiva. Noiva. Noiva é bom, hein? Noiva é legal. Ó o Catra, velho. Já tá noite, já tá com data de casório, já marcou, entrou no clima, o Catra. Não, ainda não. Ah, então tá em tempo de desistir aí. Que desistir, ela vai casar e ela vai me chamar pra fazer a festa dela. Porque você é o melhor DJ. Porque quando casa comigo, não separa nunca mais. É verdade, quando casar comigo, você não separa mais. Ah, é? Exatamente. Ô, Ellen, você mora onde? Eu moro em Aturalvim. Ah, Zona Leste querida. Pô, irmão, desencana. Como assim desencana? Mas você mora onde, ô Catra? Eu já morri em lugar pior. Mas agora mas eu tô bem. Ô Ellen... Oi. E se o Arthur não ouvir, como é que faz? Sensacional! Mas sensacional. Hoje ele tá louco por Chiquita. O RG hoje ele tá impossível. Aí vai ficar Ellen, o nome dela? Ellen. Ô Ellen, essa já é mãe? No programa. Não, ainda não. Mas se você tiver um filho daqui a pouco, aí você vai optar. Daqui a pouco o quê? Quantos minutos? Ah, talvez um ano. Tá certo. Não, ela vai casar daqui a um ano. Então, mas tudo bem. Pode ser que ela já case grávida. Não, pode. Ué. Meu pode. Deus, não fala isso. Como não? Pode acontecer, ué. Mas ela mata ela. Como mata? Seu pai nem vai saber. A semente já vai estar dentro. Você conhece o pai dela? Eu conheço essas coisas. Esse negócio, pai mata ela. Esse negócio de casar. Mata, papai mata mesmo. Olha lá, tô falando. Eu conheço esse negócio. Mata nada, mata nada. Fala, tô grávida. Isso é crime. Você me agrediu, eu tive. A gente processa. Esse negócio de casar grávida, gente, é um absurdo. Mas, ô Ellen, não fala isso, ô puritano desgraçado. Mas, ô Ellen, se você tivesse que ter um filho hoje, por exemplo, você optaria pela cesariana ou pelo parto normal? Olha, pela recuperação, parto normal. Aí eu falei, eu avisei, ninguém me ouve aqui. Mas você não teme, tipo... Ninguém me ouve. Teme o quê, mano? Game over. Estragar o negócio? Game over. Estragar? Não, eles dão um pontinho e já era. Mas nunca fica igual. É igual quando você bate para-choque. Falou! Obstetra, mano, agora. Ele é o xoxotólogo. Agora, o xoxotólogo. Você leva no HDI, bate pronto, resolve. Beleza, velho. Vamos levar ele na HDI, bate pronto. Vai, Domênio. Assume. A minha mulher teve 28 filhos, irmão. Sua mulher normal. Tem 28 filhos? Parecendo o turno da Juscelino. Não tinha aquela música lá do Melo, Lavota Nova, não tinha essa música? Olha, eu quero ver a Ellen, quando ela sentir a primeira contração, se ela vai querer falar que vai ter parto normal mesmo. Ah, isso é bom. Domênico, assume essa porra aí, Domênico. Pra quem já teve crise renal, contração de parto, não deve ser nada. Você já teve crise renal? Já, infelizmente. Hoje dói pra cacete. Deixa eu fazer uma pergunta pra ela. Mas segundo especialistas, a dor do parto é maior que essa aí que você teve. Não. Pelo menos vai se preparando, hein? Eu acho que eu conheço essa Ellen aí. Você é palmeirense? Sim, você conhece. Você é palmeirense? Eu sou! Eu conheço, já peguei. É nóis. A Ellen é super inteligente. Você rabiscou aí, ô? Olha o respeito pra moça, hein? O cara tá falando. Vai, Palmeiras! Ô, Ellen, é nóis, porra! Ô, Ellen. Que é nóis! Você tem isso aí. O que é? Vamos que vamos. Ô, Ellen, você não frequentava a Academia Simetria Esportes? Ah, tô chegando na academia aí, agora. Já peguei, papai já pegou. Como assim? É mesmo? Você conhece a Pera, pera, como que é o nome da academia? Simetria Esporte. É simetria, não é simetria, seu louco. Não é simetria, não. É simetria. Não, mas que importa, eu conheço, você é loira. Ô, Catra, mas você tá sabendo demais da vida da moça. Ó, ela é loirinha, não é? Você não é loirinha? Tô. Já sei, você tá entrando no meu Facebook. Eu quero entrar em outra coisa. Ô, Catra, que isso? A moça é noiva. Você é louco? Ai. Melhor ainda, irmão. Pior ainda? Melhor. Ah, melhor. Ô Ellen, você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Não. Vou. E como é que fala? Vamos lá, frase. Eu quero ir na... Calma aí. Eu quero ir na torcida Estádio Peugeot 97. É, quase torcida isso, Peugeot Estádio 97. Peugeot boa. Estádio. Tem que estar aqui na Porta da Energia até às 6 da tarde. Ellen é legal pra brincar no chuveirinho. Acho que até o Mano vai querer vir. Você é o Mano, né? Não, o Mano não. Ele acabou de falar das palmeirenses que eu ouvi, hein? Ah, boa, Ellen. Aí, tá vendo? A gente não fica por teta, hein? Ah, fica assim. Valeu muito pra isso. Ah, mas não tem jeito. Uma hora a idade chega, Ellen, e você vai ficar esparramada. Não tem problema. É verdade, você vai parecer aquela massa que o pedreiro faz na frente da casa. Mas aí é uma, a idade chega. A idade chega pra corintiana, pra São Paulo, pra todo mundo. Corintiano morre cedo. Não chega, fica nova sempre. Morre cedo. Morre. Essas daí nem plástica dão jeito. Ah, é verdade. Ah, Ellen, mas vou falar pra você, Ellen. Ellen, nesse momento o Mano está analisando suas fotos no Facebook. Sim. Ele vai dar a sua nota. Ô, Ellen, você já fez exame de tiroide? Não, mano, a nota dela, mano. É. Não, a menina não bonita. Não, a você dela. Para de bagunçar com a moça, rapaz. Vocês estão loucos. Respeita aí, rapaz. Vai pro álbum. Mas eu já comecei a pensar no futuro. Não me gora, não, hein? Não, não tô gorando, tô falando a verdade. Ô, Sônia. Peraí, não leva em conta o que eles estão falando, né? Não leva em conta. Vai no álbum e pega de biquíni, assim, tem. Álbum, RG, você tá maluco? O RG já... A moça é noiva. O RG não casou ainda. Ela não casou ainda. Velho, tem uma... Aí, tá vendo? Pô, vai por mim, pô. Meu noivo me mata. É, mas antes... Mas antes ele se diverte. Antes dele matar, a gente vê. Ó, eu te ressuscito. Vai. Nada, mas vocês estão malucos, porra. Não, não tem? Só tem essas aqui. Só essas aí? Ela é egoísta. Deixa eu ver aqui, cara. Álbuns. Tá deixa bom, RG. Essa moça é uma moça séria. Vocês estão loucos. Ela é muito egoísta. É porque tem foto de biquíni, né? Não deixa de ser séria. Depende. Vovó Olímpia. Vovó Olímpia. Fala com a moça aí. Aí eu respeito a menina. Ora, ô vovó. Fala com a moça, vovó. Oi, vovó. Tudo bem, meu amor? Beijo da vovó. Tudo. Beijo da vovó. Beijo, vovó. Cuidado com a vovó Olímpia. Tem bolinho de chocolate hoje? Tem bolinho. Se quiser buscar lá em casa... Pode... Ô, vovó! Não, é, porque a menina é de vovô, família. É vovô! Vovô! Ó, tanto a vovó, vou perguntar uma coisa... Não é o vovô Olímpia, é o vovô Olímpia. Tem torrão de chocolate lá no... Eu vou perguntar uma pergunta de futebol. Ah, de futebol, é. Você acha que o Palmeiras... Ô, linda, você acha que o Palmeiras renova com o Valdívia? Futebol. Olha... Eu acho que não. Não. Ela acha que não. Como é que é a pergunta? Acho que o Mago não quer. O Palmeiras renova com o Valdívia. Renova? Não, se ela acha certo. O Palmeiras vai querer, mas o Mago não vai querer. Sinceramente, eu acho que ele não encontra time nenhum que pague o que o Palmeiras paga pra ele hoje. Desculpa. Pode ser que o Brasil não encontra. Não encontra. Na Arábia encontra. Ah, mas será que a Arábia... Aquela época que queria ser negociado, ninguém apareceu. Quando deu errado o negócio. Mas você gostaria dele continuasse mais um ano ou não? Se ele resolver continuar jogando, como ele vem jogando nesses últimos 3, 4 jogos, eu quero sim. Mas se for pra ele fazer igual ele tava fazendo, jogava um jogo, ficava 5 no departamento médico, jogos decisivos, levava cartão, era expulso um jogo anterior... Vai embora. É, precisa ver qual é, se renova, qual é o que o Valdívia que renova. Em qual Valdívia? Exatamente. O que jogou os 3 últimos jogos ou aquele que pisava na bola? É complicado. Exatamente. É complicado. Agora ele resolveu jogar. Eu acho que ele queria mostrar pra gente que é triste falar isso, mas a gente depende dele. Só futebol é um dos melhores, agora, um dos 3 melhores meias do país. Só dúvida, futebol, cara, só futebol. Dúvida. Bola. Dúvida. Não tô analisando outra coisa. Só futebol. O cara é um dos 3 melhores. Agora, Wellen, ele, D'Alessandro, Conca, uma coisa tem que ser dita também, né? A gente fala muito de Valdívia e de Fernando Prass, né? E são jogadores que vêm fazendo uma diferença desgraçada no esqueleto do time, né? Mas, não podemos esquecer da molecada da base que chegou aí. O moleque tem 17 anos, o João. João Preto. O Natan parece que tem 17, 18, 19. 12. Entendeu? Os meninos da base do Palmeiras... Não, mas é verdade, tem que ser dito. É verdade. Tanto foi criticado, tanto foi criticado da categoria do base do Palmeiras. Quando tem que falar, filho. Tem que falar. E se tá fazendo um trabalho legal, tem que falar. É motivo. Surgiram 3, 4 meninos da base que estão jogando no time do Palmeiras, que jogaram nesse último jogo, e fizeram uma baita diferença, cara. Ué? Sim, eles estão começando agora. Então, assim, experiência mesmo, eles vão adquirindo com o tempo. Espero que sejam grandes jogadores e que traga muita alegria para nós palmeirense. Mas que tava. E um outro detalhe também, né? Eu não sei quem será o próximo presidente do Palmeiras. Espero que eles façam de tudo para segurar os meninos, pelo menos, gente. Pra uns 2, 3 anos aí. A gente não sabe quem que é o pior, né? Se é continuar o Paulo Nobre ou se vir o Pescar... Não, não é o... Pescar Mone. Mas, ô, Domênico, com relação a segurar, velho, é muito relativo. Porque quando você tem uma condição financeira que te permite isso, é mais simples você pensar dessa forma. Hoje em dia, os clubes são quebrados. Se pintar uma proposta aí, não precisa nem ser boa, pode ser razoável, os clubes vendem. Mas, mano, quem tá na base tem que ter um olho clínico pra saber esse cara que vira, esse não vira, tem que saber. Mano, esse Natan pode... vira, velho, esse moleque é bom jogador, você, mano. Pera só um minuto. Você... Tem que colocar pra jogar, tem que colocar em campo. É o que tá acontecendo, né? Colocou em campo, jogou, dá uma oportunidade, não jogou... Eu paciência, entendo. Próximo da fila. E esse Natan tem um potencial gigante. Não, mas eu entendo o que o Mano disse. É parmeirense. Você não tem como você disputar com o futebol lá fora. Porém, você tem que tentar segurar o menino pra valorizar um pouquinho mais, pro clube ganhar mais. Se vender, lucrar o máximo. Mano, não é isso. Não é fazer que nem fizeram com o Wagner Love, que deram de graça o Wagner Love, rapaz. Tem uma tristeza, defesa. Então, é ridículo. Venderam de graça. Então, não, você pode até vender. Você pode faturar com o menino. Mas você tem que valorizar primeiro ele. Sabe, seguir um plano de carreira. Sabe, eu não sei quem cuida da carreira desses meninos da base, quem é. Geralmente tá na mão de empresário? Geralmente tá na mão de empresário. Tudo na mão de empresário. Geralmente. Aí o Palmeiras manda os jogadores pra outros times, quando eles começam a estourar, ver que eles estão jogando bem. Aí a gente começa a reclamar e traz os jogadores de volta e eles não jogam não mais nada. Não é que o Palmeiras não reserva. O Palmeiras revela assim, tem um lateral esquerdo do Gabriel Silva, que sai daqui muito novo, e as pessoas esquecem. O moleque joga pra caramba lá pra agora, um chamado Matheus Miller, que é uma revelação ótima, e o Palmeiras não tá conseguindo renovar. Ah, o centroavante? Não, não, mas é lateral esquerdo também. E o centroavante, que falaram que o menino é bom, o Gabriel. Agora, os dois... Viu? E por que que não vem pra jogar? Que é bom pra caramba, não deu oportunidade pro jogador. Teve um jogo... Não é. Sabe por quê? Porque não renova, Dodô. Eles estão com medo dele jogar e mostrar e os outros vêm pegar. E aí perder. Imagina, faz dois anos começou a jogar o Ronaldo Fenômeno, o Neymar. Começaram a jogar novinho. Não, mas ele estava com... ele estava com o contrato feito. Então tá. Eles podem até colocar pra jogar, mas antes tem que estar cercado de um bom contrato. Isso a vovó tem razão. Por exemplo, o Ilcinho... Acelera, faz um contrato. O Ilcinho do Palmeiras, lateral direito, que há algum tempo atrás aí o Palmeiras colocou ele pra jogar e jogou bem, o São Paulo foi lá e pegou o menino. E não tinha contrato. Então assim, antes de pôr pra jogar, a vovó tem razão, tem que colocar, mas com multa rescisória alta. O Internacional blindou o Alexandre Pato, lembra? Sim, lembro. O Internacional, Ellen, escondeu o Alexandre Pato de uma maneira pra deixar ninguém ver. Enquanto e aí eles colocaram ele pra jogar aqui contra o Palmeiras. Nossa, no Parque Antártico. Ele fez 3-0 e o Palmeiras foi o que acontece? Esse Gabriel... Então, só que quando o Palmeiras vê que o menino é bom, ele não tem que esperar todo mundo ficar sabendo. Mas o Ellen, esse burburinho que volta agora desse Gabriel... Pra depois resolver fazer contrato. Faz o contrato logo. Deixa só, vovó, dizer uma coisa. Quando o Natan e o João Predo apareceram, na hora renovou com eles. Já fez com eles. Só que o Matheus Miller e o Gabriel estão diferentes. Eles não estão renovando, estão pedindo muita coisa. Está segurando. Então, exatamente. Quando é capaz aparecer. De perder eles de graça. Mas, olha, o Palmeiras mudou muito. A diretoria do Palmeiras, por exemplo, o Elias... Pouca gente sabe, o Elias jogava no Palmeiras. O próprio Bruno César, que contrataram pagando uma grana, era da categoria do Palmeiras. O Elias jogava futsal lá na Zona Norte, ele era de agasalho do Palmeiras. Na época jogava no Tonton lá do Ed, jogou comigo, inclusive. Verdade. Ele era do Palmeiras, jogador. Era. Não era de outro Não só time. Ele, como o Bruno César e muitos outros que saíram. Agora, tava assistindo hoje esse jogo contra o Bahia. O Vinícius tá lá, cara. O Vinícius sem freio. Não, tava lá no... Não, é verdade, vou voltar mais um. Ah, desculpa, senhor, tava vendo... o jogo do São Paulo que eu tava assistindo, ele tava lá. Ele tá lá, rapaz, o Vinícius tá jogando lá. E não só o Vinícius, como aquele outro menino, o João Pedro, é isso? Não, é... João Pedro não. Aquele que bateram nele aí, que ele falou que bateram nele, a torcida. Ah, João Vitor. Tá no Criciúma. Tá lá, rapaz, nesses times aí, cara. Aquele Maurício que brigou com o Bina, lembra? Aquele zagueiro que saiu na mão. Ele tá onde ele tá? Maurício Ramos. Não, é o Maurício. Ramos. É outro Maurício. É aquele que Maurício. Brigou com o Obina no jogo. Tá jogando esse cara? Agora eu lembrei. Ele é zagueiro titular do Sporting de Lisboa. Esse mano. É ruim. Isso é bom? Não, o Sporting joga Champions League, campeão português. Por isso que eu falo campeonato português é uma. Uma porra. Mas Portuga, ele é titular lá. Você acabou de dizer que é uma porcaria o jogador e o campeonato. Você vai dizer que é mais. Mas ele joga Champions League, é um jogador nível Europa. Vovó e Ellen, a verdade é que o Palmeiras está se tornando o maior revelador de jogadores do Brasil. O maior. É o maior e melhor revelador de jogadores. Sim, senhor. É o que mais está revelando agora. Fala um aí dos outros aí. Eu vi o Caio Mancha. Fala, cabelo cheio. Caiu mancha. Agora fala os Palmeiras começaram. Mas revelamos também. Revelamos. Olha, vocês falando do Palmeiras, quase tá comendo uma macarronada desenfreada. Eu não aguento mais sofrer do coração. Mas, ô Domênico, respondendo essa pergunta, o Malcom foi oferecido ao Manchester. Eu não tava nem ouvindo muito estádio 97, eu não aguentava mais as pessoas ligarem aí, cornetais lá no Palmeiras. Eu chorava ouvindo. Ô, Ellen. Fala, não, não vou escutar, não dá, não tinha. Agora voltou, é modinha. Voltou agora que tá melhor. Não é modinha. É que eu não aguentava. Eu escutava quando era palmeirense ligando. Quando falava qual o seu time, não era Palmeiras, eu trocava desligava o rádio, abaixava o volume. É, não troca a estação, desliga o rádio. Não dá. Se ficar triste, fala que a vovó vai fazer carinho no, na cabeça. Mas é, o Domênico. Essa vovó é muito... Ela gosta, cheia, hein? De cafuné, essa vovó. Prestativa. O Domênico, o Domênico tá mais contente. O Domênico antigamente vinha pra cá, macambuso. Nossa. Triste. O Domênico tá feliz. Assim, ele parava o carro no estacionamento. Parecia um moribundo. Alguém tinha que buscar ele. Ele parecia não queria um zumbi. Ele não queria subir. Ele não parecia um zumbi. Não queria subir. É, vocês dão risada. Assim, eu tinha que buscar ele embaixo. São Palmeiras. Vou em praticamente todos os jogos. Dificilmente eu não estou em jogo do Palmeiras. E tava difícil. Tava difícil mesmo, mas tá. Agora Ellen, olha, tomara que a coisa comece a mudar, né? Ellen, um beijo pra você. Sorte um na beijo. Vida. O time não vai dar certo, mas sorte na vida. E quer, lógico que vai ter sorte. Beijo, ó. Me liga. É, e liga pra vovó. A vovó tá guardando sua ligação. Vovó gostou, hein? Vovó Olímpia gostou da sua voz. É, é que lembra bem a minha pinha. Tá bom, vovó. Vou ligar pra gente comer um bolo de chocolate. É, vamos em casa lá. Gorda, né? Indo pra academia pensando em bolo de chocolate. E antes do casamento, liga aqui pra gente fazer a despedida com a Sabatina. Que, que ouvinte que faz despedida com Sabatina vai ter casamento feliz. Tem sorte, tem sorte. Não é, velho? Lógico, tem sorte. É tradição isso. Um beijo pra você, Ellen. Um beijo grande pra todos vocês. Adoro o programa e adoro vocês. Valeu. Obrigado. Valeu. É nóis, together. Valeu. Esse é o Estádio 97. Ó, legal isso. Isso é muito legal. É muito legal. This is the day. É. E vai ficar mais legal ainda, porque vai ser base pro Mano falar da Polo Ar. Opa, vamos lá. Olha o som, hein? Olha o swing. Fala do velhinho aí, mano. Aí que tá, olha o swing, RG, olha lá. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, amigão. Olha o som, ó. É, tá hora, esse é o tipo de som que vai tocar na festa da véia sábado, top, por exemplo. Top, Sombra, top demais, mano, cara. Hopi Hari. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil, a Polo Ar é fera demais, RG número 2. Na Polo Ar você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento que é top de linha. Garanto para você, hein? Boa. E sabe por que, RG número 2, a Carrier é sinônimo de ar-condicionados? Por que, mano, a Carrier é sinônimo de ar-condicionado? Porque existia um senhorzinho muito simpático, um gênio. Eu quero que você diga, eu amo o senhor, seu Willis Carrier. Chamado Willis Carrier. Esse cara é um monstro, eu te amo, Willis Carrier. Ele nada mais, nada menos fez, RG, do que inventar o primeiro condicionador de ar em 1902. Só isso que ele fez. Ele tornou a Carrier uma das marcas líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um high-wall de 9 mil BTUs. Presentaço, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado no Estádio 97, que sexta-feira tem o quiz, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima! É verdade. Ô Benja, e agora, meu? Você que vive no Jet Set, no High Society, eu? Quem que você vai convidar para os jantares na sua casa? O Cacá ou a Carol? Cacá. Moiou o bagulho, né? Cacá é gente boa, né? É. Tá, agora ele tá, parece que tá com uma cara de mal, né? O Cacá vai vir aqui ou antes de ir embora ou não? Dificilmente. Ele tá sem agenda, Domênico. Esquece, hein? Acho esquece. Que vai ver ele mais do lado do Mickey, viu? É, esquece, velho. Ei, Mickey Mouse, mas e o Cacá? Não que ele não goste e não ouça. Gente, não, ele ouça, ele ouve a gente. Ele ouça, né? Nós, velho. Ele ouve a gente. Ele nos ouça. Ele ouve a gente, eu disse. Vocês estão falando, tirando coisa. É. Viu, vovó? Ele ouve a gente. Inclusive, teve na época que ele tava começando a carreira, que o Benjamin brincava, lembra? Cadê Cacá? Lembra, Benjamin? Verdade. Brincava, cadê Cacá? E a mãe dele fazia a torta. Nem era conhecido. Mãe dele fazia a torta de limão. A gente teve um evento, verdade, que eu não me lembro o que foi. Lá. O evento? A dona Simone. Qual foi? O lançamento do site do Rogério Ceni. Lançamento do... Ah, e das camisas também. Das camisas também. As camisas do estádio. E aí teve uma torcedora que foi lá e pediu pra ele atirar foto. Você lembra disso? Nossa, lembra? Ele tirou a foto com a gente. Tirou a foto da gente. É verdade. Pois, eu passo o tempo. Eu fui fazer uma matéria de uma vez, quando a Portuguesa ainda era viva, pro Mesa Redonda, e foi 4-1, ele fez 2 gols. Ô, seu Tom, eu tava com você, não vai mentir. Lembra que ele tirou o barato? A gente tava no Sombra. Ele tirou o mó barato, que ele fez 4 gols. É verdade. Gols ele fez, ele parou em entrevista pra zoar a gente. Agora quero falar com você que tá precisando dar uma virada na sua vida. Você que não tá trabalhando, você que até tá trabalhando, mas não tá na área que você queria, né? Ou você tá trabalhando na área que queria, mas queria mesmo era mostrar o seu trabalho em outra cidade, talvez até no exterior. estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec, a melhor faculdade de tecnologia do país, a única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório. 75%, isso mesmo. Com tudo isso, cara, você vira o jogo. Você encontra uma bela vaga numa área que paga bem e pode trabalhar aqui, em outra cidade, em outro estado, até em outro país, como já tem ex-aluno da Banditec fazendo e se dando bem. Pra que ficar na defesa? Vai pro ataque, faça Banditec, com ela você vira o jogo. Acesse banditec.com.br e faça já a sua inscrição. E você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec é a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Ô, Motinha, você tá aí com outro convidado, é isso? Hein, Motinha? Sim, chefinho. Estou aqui no stand da Peugeot. Tá rolando uma festa, tá rolando um show agora, nesse momento, né? Sim. E aí, eu trouxe aqui o Sérgio Moreno, né, o diretor da Super France, para falar, vai dar uma dica pra gente, falar uma novidade. Fala, Sérgio. Boa noite aí, turma, beleza? Beleza, Sérgio. Como um bom corintiano, é nóis, mano! É. Tamo junto. Ele tem uma novidade. É isso aí. Pessoal, eu tenho uma novidade da Super France. A gente, no dia 1º, mudamos a loja da Avenida Iraí 407... E estamos atendendo agora na Moreira Guimarães 367, uma loja com toda a imagem de marca nova, linda. Pode ir lá, que tem esses modelos fantásticos da Peugeot, com grandes promoções e ofertas para atender nosso cliente cada vez melhor. Região de Moema, região bem central, legal, e eu quero muito que nossos clientes aí visitem nossas lojas e vejam as grandes oportunidades que nós temos aí da linha Peugeot, ok? Qual o endereço, Sérgio? Fala para nós. Avenida Moreira Guimarães 367, a loja que estava na Iraí 407 Moema, agora está na Moreira Guimarães 367. É isso aí, chefinho. E olha, para você aí que quer vir visitar o stand da Peugeot, você vai encontrar muitos outros modelos aqui fantásticos, viu, chefinho? Certo. Tem o 2008 Hybrid Air, que é movido a ar, um carro movido a ar. Se você nunca viu, vem ver aqui no stand da Peugeot. E olha, e tem também o novo 2008 DKR, exclusivamente para representar a Peugeot na volta ao Rally Dakar. Exato, e tem mais um carro, olha, diferente, hein? 208 Urbe. Vocês, sabe o que tem nesse carro? Em cima do carro tem uma bike elétrica. Você chega lá, estaciona seu carro, tira a bike e sai andando, dando uma volta com a sua própria bike, certo? Então, várias possibilidades, vários modelos. Vem ao stand da Peugeot, né? E só vindo aqui você vai ver todas essas novidades com a Peugeot, certo? Tanta tecnologia, inovação é aqui na Peugeot, certo, chefinho? Obrigado! Falou, Motinha! Boa noite, obrigado a todos aí direto do Salão do Automóvel, no stand da Peugeot. Muito obrigado pelo suporte. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. RG número 2, quem ganhou a camiseta do estádio? Só lembrando que o Real Madrid carcou fogo lá no fumo. Em quem? No Liverpool. No Liverpool, é? Mandou fumo na bagaça, 1-0. Ô Benja, você que é fã do Balotelli, né? O Liverpool contratou Balotelli. Há uns dias atrás eu li numa manchete falando que os caras querem se livrar do Balotelli de qualquer jeito. O Balotelli é style, mas ele tá perdendo a mão, né, cara? Ele deixou de jogar bola. Ele só é style. Ele é style. Então, ele é o style um pouco a mais da conta. Só que, ele virou a mão, cara. Ele só... Você só ouve falar do Balotelli ultimamente só em confusão. Fora do campo. É. Jogar ele no jogo? É verdade. Então, Shadow. Então, Shadow, com a camiseta do estádio 97... Ele não vai usar Benguela, mas ele é o Rodrigo Benguela. Rodrigo Benguela, boa! Parabéns, Rodrigo! Ganhou a camiseta Estádio 97, Fit Camisetas, fitcamisetas.com.br. E segundo a bondade aí do nosso comandante, hoje todos ganharam ingresso da Leia. Ganharam ingresso para a festa do Hopi Hari, festa do Energia na Veia nesse sábado no Hopi Hari. E também ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037, boné Juninho Pernambucano. Obrigado, oportunidade. Queria mandar abraço às pessoas que vieram assistir aqui. Que é Matuidi. Matuidi. Esse é brincadeira. É Richard, o Rodrigo, o Ricardo do Hospital Oswaldo Cruz. Manda um abraço pro Marcelo. É um bom hospital. Excelente. Ótimo hospital. Jogou comigo na França.